Após descer ao lago do subconsciente de Town Leader e ter contato com as memórias dele e também com as memórias de Kyra, surpreendentemente, vocês chegaram ao fundo do poço. Literalmente. 3 vezes, né? Metáfora que não é uma coincidência. Foram 3 poços. Metáfora que não é uma coincidência. Vocês chegaram literalmente ao fundo do poço, que é para onde vão todos aqueles que se entregam à tristeza profunda. E foi lá que vocês encontraram a última faceta, a última emoção base de Town Leader, a tristeza. No fundo do poço, aquele chão vítreo negro, úmido, naquela imensidão escura, vocês viram Theon, um Theon diferente dos anteriores, um Theon magrelo, meio pálido, com olheiras, abraçado, absorto, segurando em seus braços uma pequena criança, uma menininha de cabelos claros, que vocês já conhecem bem, pois vocês já enxergaram o mundo pelos olhos dela. Quem é essa menina? Essa menina era Einstein. Ponto para as mulheres. Essa criança era Einstein. Você era o chão? Eu, na verdade, era o chão. Vocês querem um repeteco? Não, só enchendo o saco. Vocês querem um repeteco pelo menos da parte da Kyra? É importante lembrar? Pode. Certeza? Sim ou não? Absoluto. Certeza. Dê, você foi voto vencido. Sinto muito. Bom, já quando eu chego no lugar negro e falo, multidão, então o meu voto vai ser maior. Vou repetir. Falar nada. Você não é multidão, você é só ponto de referência. Tu tá rindo aí, ó, segunda rota. Mas foi engraçado. Pera, se é pra rir dos outros, vamos contar aqui. Desculpa, mas eu preciso contar uma história. Tem uma vez, cara, eu moro, sabe o Bernazém? Não. 7 de setembro. Eu sei onde você mora. Você sabe onde eu moro? Beleza. A gente foi, eu, Jeff, a gente foi na Feira do Carmo. Feira do Carmo. Sabe onde fica a Feira do Carmo? Do Carmo. A gente foi lá. Aí a gente ia pra minha casa depois, vamos lá, beleza. Cara, chegou todo mundo. Cadê essa aqui de cara? Cadê? Ela liga pro diabo, já tem que vir, meu irmão. Onde você tá? Eu não sei. Eu lembro dessa história, você contou faz tempo. Chorando, eu não chorando. Sei. E tirou uma pasta de moto lá longe. Ela ia. Mano, tem uma orelhinha reta, vai, ruim. Podia colocar aquela placa na mão dela. Não me sinto perdido. Pra onde que você foi? Eu fui assim, assim, assim. Do jeito que ela falou pra mim, eu entendi que ela tava lá no pedaço de matão já. Eu falei, fudeu. Aí passa lá com. Tá vendo? Eu ri do gordo. Ai, que horrível. Bom. Eu preciso demais pra interpretar tudo isso. Mas o quê? Mais hidromel? Nossa. Vai entrar na sofrência, é? Precisa de bebida. Então você tá nele. Vamos lutar Renato Russo, que é melhor, né? Mas dá vontade de cortar os pulsos. Hoje à noite não tem lua. Tô louco, Renato Russo é deprimente demais. Dá vontade de cortar os pulsos ouvindo o Renato Russo. Calypso é bom pra isso também. Você falou Calypso ou Calypso? Calypso. Dá uma deprimência do caralho também. Grande barco. Calypso não dá vontade de cortar. Você dá vontade de cortar uma coisa? Sem cara, mano. É, água morra abaixo, fogo morra acima. O de Emerson. Vamos voltar pro jogo, gente, por favor. Vocês 7, 8 com a Levandra estão mergulhando, não, nove, descendo, né? O clone. O clone? O clone não ficou em cima? Pro inferno, o clone. Derreteu, tá na água, derreteu, fechou. Então o clone tá junto. Olha lá, um morro em cor de gelo. Derreteu. Mandrake. Vamos pra bola 1, 2, 3. Mandrão sai fica aí, zoom. Vai pro Mandrake também. Eu não sei o que é Mandrake. É pra você ficar quieto. Não sei aquele cara do Lotar. Pode rapor. Ele trouxe meu amor. Bom. Descendo os 9. Os 9 da sorte. Os 9 caminhantes descendo. Vocês estão a cerca de uns 3 metros de distância daquele solo negro, brilhante, reluzente, que reflete as suas figuras, tá? E quando vocês olham para aquele solo vítreo no qual vocês estão refletindo, vocês enxergam a si próprios, tá? E vocês em só a aparência de vocês meio que desnuda das máscaras que vocês vestem para a sociedade. Tá? Vocês olham e vocês veem a Ciere na forma de, de uma criatura morta-viva. Certo? Todas as expressões que vocês fazem quando vocês olham naquele reflexo, elas se desfazem. Vocês não têm expressão, vocês são como se fossem figuras sem, desprovidas de emoções, tá? Vocês se enxergam assim, tá? Praticamente como se fossem autômatos, tá? Como se fossem robôs. Vocês olham nos seus reflexos, vocês não veem emoções, não veem expressão. Quando vocês se olham e fazem uma expressão assim de curiosidade, vocês notam que o reflexo de vocês não se altera, tá? E vocês vão baixando, indo em direção aquele solo vítreo, tá? E vão pousando um a um suavemente naquele chão que parece realmente vidro, só quando vocês tocam nele, tá? Dá a impressão de que vocês estão pisando numa poça d'água, tá? Quando vocês pisam naquele chão, ele oscila em ondas, tá? Como se fosse água se espalhando. Vocês sentem frio, sentem umidade, porém quando vocês tiram seus pés e olham para ver se pinga alguma gota deles, não acontece nada, seus pés estão completamente secos. É uma superfície estranha, meia gelatinosa até. O Theon, tristeza, está no chão, próximo a vocês ali, a distância de um toque de vocês, de um esticar de braço de vocês. Tá? Ele está sentado no chão, as suas pernas cruzadas, tá? Como se fosse relaxadamente, como se fosse fazer uma ação de flor de lótus, mas não algo tão assim tão rígido, tão dificultoso, tá? Em seus braços ele abraça aquela menininha de cabelos claros. Ele tá com a cabeça abaixada, abraçando aquela menina. Vocês percebem que ao redor deles, principalmente ao redor dela, existe um halo luminoso bem fraco, tá? Que quebra aquela escuridão que cerca vocês. Porém, não ilumina além do local onde vocês estão. Quando vocês tentam olhar adiante na imensidão daquele lugar escuro, vocês não conseguem enxergar nada. Mesmo aqueles que possuem olhos que enxergam no escuro. Enxergar o subconsciente de uma pessoa é algo extremamente difícil. A única fonte de iluminação que vocês veem é aquela aura de luz que emana das duas figuras ali embaixo. O que vocês fazem? Se eu te dourar, mete bronca. Tacou a pica no teu colo. É, tô vendo. Vai começar a chorar? Tudo bem, amor? Começa. Tacou a pica no colo dela agora. Quer que eu comece? Eu começo. Tacou a pica no seu colo. Não, você tomou a pica. Abraça a pica. Desde o começo. Não quer, meu? Pode começar? Fique à vontade. Começa então. Vamos lá. É esse que faltava? Eu acho que sim. Então vá. Junte isso aí. Vamos sair logo desse país. Não sei. Ele é meio triste. Isso não é problema meu. Eu vou ir até o Hotel Tristeza. Ah, agora você quer, né? Tem que dar aquela. Quebrar o gelo primeiro, né? Depois todo mundo. Vou botar o pé primeiro abaixo do lado dele e falo: eu sei que você está triste, que é difícil deixar ela embora. Mas você precisa deixar que ela vá embora também. O tão triste, ele não responde pra você. Ele parece absorto. Parece estar em concentração absoluta. Como alguém que se concentra numa magia. Alguém que se concentra num ritual magia. Extremamente elaborado. Ele não responde pra você. Não ainda. Eu. Por cima do. A menina tá fazendo alguma coisa? Eu falo pra ele, no momento que eu tô falando, tipo, não. Que ele fala, ele virou pro. Falou pro Theo normal. O Theo ali tem identidade, eu viro pro cara e falo: todos nós temos um lado triste. Eu vou no outro, abraço o Theo triste e falo: a Kyra precisa de você. E só você pode trazer as voltas. Você tem esperança. Você infrou a Constituição. Que bom ter Constituição. Ai, que dó. Mas será que ele tem consciência de que parece a Kyra morreu? Você tem que mas ele tem consciência do que aconteceu? Acho que ele tem. 8, 7, 15, mais 5 da Lisbeth, 20. Mas sua Constituição normal. 20, falhou. Eu tirei 3 no dado. Ah, tá. Qual que é a sua magia mais poderosa? Pulou. Olha o dano dela. Olha o dano dela maximizado. Ou melhor, não. Cura em massa, tipo. Cura em massa. Cura total, filho da puta. Flame Storm. Deixa eu extravasar. De fogo. Deixa extravasado. Quanto que ela causa de dano? Acho que. Média 60. Não, média não. Quantos D6 de dano? Vamos dê coisas de dano. Você vai maximizar, velho. Então você vai dar um dano. É que eu vejo aqui. Uhum. Cadê o livro de magia? Tá por aí. Tá. Tá valendo de negócio. Você pegou e ai, porceta. Já não tem uma gelada? São 7 de dano. Deixa eu ver o D. 70 de dano. Dá uma olhadinha aí. 7 de dano. Vamos? Água? 7 de 10. Que tem slot que é esse? Ah, nono? 7. Não, qual que é a magia de nono nível? Não tem muito dano. Quais são suas magias de nono nível? Cura, portal. A magia de cura dá quantos dados de cura? 700 de dano. 700, olha. Ué, 10? 700 de cura. De cura. Cura, mas ele pode transformar em dano se ele quiser. É que não pode? É, é fixo. Se ele começa, não vai querer fazer isso, velho. Ele mata qualquer carinho. Morreu. Não sei, mano. A parte é 700 de dano? Passou no teste? Não. 20, você falou que falhou? É, acho que era 28. Jeff quer. Tá seguindo a área, tá seguindo os olhos. Valeu. Foi morrer a madeira, vai ficar voltar pro mundo. Agora já não vou inspiração. Babanzi. Vai jogar inspiração? Não. Todo mundo quer o pica hoje, né? É, tá um negócio. Pô, deixa eu travar, chora mesmo, vai. Nem bebeu, só senti o cheiro. É, você viu. Deu um bolinho e já. Opa, cadê a pica? Estrava. Estrava, jogador, meu irmão. Quem quiser shot eu de. Eu quero ficar feliz, tchau, tchau, tchau, tchau. Bom, o Murin toca no Theon. Quando o Murin toca no Theon. Abraço, Theon. Vocês têm a impressão de que uma descarga elétrica sai do corpo do Theon, atinge o Murin, jogando o Murin distante na escuridão. O Murin cai muito longe, tá? No chão e desacordado. Vocês não sabem se ele tá vivo ou se ele tá morto. Vocês enxergam o Murin e aí vocês veem que ao redor dele tem uma aura menor do que a aura que envolve o Theon e a menininha. Tá? Aquela aura envolvendo ilumina ele. E é só por causa dessa aura que vocês enxergam o Murin aquela distância que foi onde ele caiu. Que distância que ele tá? Ou eu que não sou eu, tá indo 45 lá. Metros. Ai, tá longe. Ele chega. Ah, eu sei que você está triste. E sai com uma despenca lá. Vai rodando no chão e cai. Ok, Jeff, eu vou. Quando o Murin toca o solo, tá? Aquelas oscilações em forma de onda vêm e chegam até vocês e estremecem vocês. como se vocês tivessem tomado parte desse choque. Eu vou dar dash pra ele e vou ajudar o Moe, ver como é que ele tá. O Theon já... Ele desmeia? O Theon tá indo com você. Ele tô indo com o dash, tá? O trio Theon tá indo. Eu tô indo com dash com meus quatro personalidades, tá? Nossa! Cada um tá correndo pra um lado, tá? Tipo, uma personalidade que eu sei, ele troca. É, são quatro personalidades. Saiba. São cinco. Cinco sentimentos. Cinco, verdade. Então, tristeza. Raiva, nojo, alegria. E. Alegria. E alegria de novo? Raiva, nojo, alegria e medo. Medo. Raiva, nojo, alegria e medo. Tá aí dentro a tristeza. Gente, tem mais 3 metros. Estão indo os dois lá. Tá. Eu tô zucando tudo agora. O coração do Murin parece que está parado, então. Você não sente sinais vitais dele, Gabriel. Vocês estão aqui realmente? Caso vocês morrem. Eu vou tentar. Não sei! Tem alguma poção comigo? Oi! Vocês estão aqui mesmo? Caso vocês morrem mesmo? Eu acho que já descobri! Vou uma poção na boca dele. Uma poção na boca dele? É. Usa varinha. Qual que é a sua reação? Ah. Hã? Usa varinha aqui. A minha dos quatro? É, dos quatro. O Griel, ele vai, pega uma poção, abre a boca do Murin, derrama o líquido daquela poção, uns 10ml ali dentro, fecha a boca do Murin, dá um chacoalho assim pra ele engolir a poção, levanta a cabeça dele. Parece que o líquido foi ingerido pelo corpo. Sinais vitais? Ah, eu ia deixar. Sem sinais vitais. E aí, então? Espera, eu vou tentar fazer nada. Não, é ferimento aqui, eu tô não, você tem que ficar na mão na hora, eu preciso. Eu quero fazer. Cure massa. Vai dormir, se não passar nesse teste, você tirasse 20 de lá. Eu acho que você falhou. Parado. Gente, é 17 de bônus. Não, 20 não dá. 20 total. A dificuldade é ser 20 mais 17. Ainda assim eu vou tentar. 17 no meu item, então 40. Vou pôr assim mais, então. Eu nunca parei de dizer. Qual você quer? Um grandão? 32. Bem? 37 de bônus eu teria que ter, mano. Então, dificuldade é 36. Não, sei. Não, não é não. Que. Mais alguém quer água? Tem alguma condição. Então, faz restauração menor. Ou ele morreu de vez. Faça restauração maior, então. Quanto você divide, amor? E aí, Jeff? Então ele vai fazer um doce com o chocolate, não? É, com a pele. Acho que fica bom, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois sua mãe vem aí, ó. Ele não é no nosso lado, ó. Filha da puta. É, ele inclusive deixa a prata embaixo da mesa pra culpar a gente. Ele veio de noite só aqui, ó. Caga no tapete. O Theon vai. O Theons vão, toca no peito do Murin. Murmura uma prece. E aí o Murin volta a respirar. Você usou a restauração? Não. Eita. Murin. Oi. Acho melhor não chegarmos perto da tristeza. Murin, o que eu falei pra vocês agora de pouco? Não toca as coisas. De brigar com ele. Na verdade, não se dá abraçar as pessoas sem o consentimento delas. Isso é estranho. O Mu falou tudo, Liquid. Falou tudo. Todo grupo tem um abraçador. Nosso grupo tem um abraçador. Nosso grupo tem um orc. Nosso jogando. Nosso jogando. É. Jeff, eu não quero ter a sensação, não sei. Eu tenho a sensação de saber quem foi o ataque, quem foi o que me atacou na hora que eu estava abraçado. Quando você tocou no Theon, uma energia saiu do corpo dele e atingiu você, arremessando longe, te tirando da consciência. Lembra daquele algo luminoso? Você tocou o algo luminoso. Imagina o plaque do outro anjo de algo luminoso. Não, eu sei que tocou o algo luminoso. Foi o próprio Theon que atingiu você. Foi essa aula aqui. Murin, você pode jogar um ability check de sabedoria. Que é a cama. Sabedoria. Percepção ou insight se aplica? Percepção. percepção. Quando a gente está nesse lugar, a gente sente as emoções que o Theo sente. Foi bem? Bem foi bem. Eu vou jogar os Vocês sentem uma miríade de emoções, de pensamentos circulando por ali. 17, todos eles meio indistintos, meio confusos. Mais 3, 20, 27. Deixa vocês mais confusos ainda. 27? 27. Bom, hein? Eu quero dar um olhar um pouco mais perto, sem tocar, claro, né? E eu vou olhar como é o reflexo deles, dele e da menina ali no lugar. Certo. Ok. Da onde eu vi a nossa base? Você olha, você vê a garotinha abraçada ao Theo. Chorando. Você olha o reflexo da menina e é o mesmo reflexo, é a mesma imagem que você está vendo diante dos teus olhos. Não. E é a mesma imagem que você viu enquanto vocês estavam mergulhando no lago. Um passarinho está gritando? Você olha pro hotel, ele está abraçado a ela, parado ali, e você vê lágrimas brotando dos olhos fechados dele incessantemente. Mas ele não emite um pio. E aí quando você olha o reflexo dele, você vê é o Theon, tá? Daquele jeito, meio pálido, super magro, né, esquelético. Parece que ele não come há muito tempo, por isso que é um Theon triste. E ele joga lágrimas de sangue. E conforme você vai andando ao redor assim dele, olhando, buscando um ângulo para você olhar melhor o reflexo dele, você nota, conforme o ângulo que você olha no reflexo dele, você percebe buracos no corpo dele, pedaços faltando. Tá os dois abraçados ali, você passa, olha assim para ele, e aí você olha no reflexo, tá faltando o braço esquerdo. Você olha para trás assim, olha de novo, tá completo. Aí você vem, olha um pouquinho mais pra ver onde você tá. Falta o pé direito. Depois que ele foi reviver, a gente vai voltar pra lá, tá? Eu pelo menos vou voltar pra lá. Tá. Vocês ajudam o Murray a se levantar e vão retornando então. O Theons não volta ainda, ficou meio afastado, é isso? Se ele for voltar, então levantando. Vai todo mundo voltando, vocês se reúnem todos então ali ao redor do Theon, da tristeza e da menininha. Mas cavaleiros do Zodíaco, arrancar meu olho, meu braço. É, tem alguma coisa errada nesse reflexo aqui. Quanto deu, senhor Leonine? 27. Foi insight ou foi percepção? Percepção? Tá. Percepção, ok. Quando você tomou aquele choque. Tá? É uma energia, primeiro, totalmente diferente de todos os tipos de dano que você já recebeu ao longo da sua carreira de aventureiro. Você já, inclusive, tomou descargas elétricas. Mas aquele choque que você tomou não parece nem de longe com uma descarga elétrica que você já tenha recebido. Com os disparos elétricos do Celerim, tá? Não se parece com nada daquilo. Tá? É um tipo de energia diferente, desconhecida. Tá? E quando você foi atingido por aquilo, tá? Você percebeu, antes de perder a consciência, o seguinte, que aquele disparo energético, ele foi suprimido. Ele foi vindo em direção ao seu corpo, penetrando no seu corpo, ele ia atravessar e explodir seu corpo. Você tem essa sensação, tá? Porém, antes disso acontecer, ele foi suprimido. E aí o que você lembra é depois vendo os outros quatro Theons trazendo você de volta à vida. Estupra mais um mapa. É o estupro mais um mapa. E aí? O Murray chega junto de vocês, junto com o Theon e o Griel, tá? E eles três voltam próximos a vocês, tá? Vocês olham pro Murray, ele tá com o cabelo todo arrepiado, assim, próximo, como se tivesse tomado um choque. Se tivesse tocado num gerador de Van der Graaf. Continua. Será que se eu tocar, eu também levarei um choque? Mais medo do que raiva ou alegria, não hoje. Intuição ou percepção? Acho que todo mundo vai tomar choque. 34. Em qual você tem consciência? Intuição ou percepção? Nos dois. Nos dois? A mesma. Mas qual é o que você jogou? Qual você quer jogar? Na verdade eu usei. Não, você tem proficiência nos dois? É. Ótimo. Você vê. Quando o Mourinho foi atingido, aquele disparo poderia tê-lo atravessado. Tá? E só que o disparo não atingiu diretamente. Sai uma rajada de energia, tá? Que resvala naquela aura luminosa aqui. Envolve o Murin e retorna para a tristeza. Foi um empurrão de novo. Tá? Como se fosse um empurrão. Tá? Não foi diretamente para atingi-lo. Eu acho que a tristeza não quer que ninguém chegue perto. Outra coisa. Você perguntou se você tocar ali, se você tomaria o choque também. É. Ah, e aí mistura um pouco de percepção e um pouco de intuição. A tristeza ela está em posição protegendo algo muito valioso. É algo muito valioso para o Theon. A tristeza está protegendo com unhas e dentes. Tá? A impressão que você tem é que qualquer um que tentar tirar, arrancar aquilo dele, tentar tocar neles, vai sofrer esse empurrão ou algo pior. Tá? A tristeza ela está mergulhada em si mesma, mergulhada nela própria, tá? Absorta numa tristeza profunda, literalmente no fundo do poço, tá? Outras emoções poderiam confundir a mente do Theon, tá? E fazer com que ele perdesse o foco na proteção daquilo que ele está guardando. Não parece poder mágico. Mas, ó, só um minuto. Lembra algo que vocês já viram? Algo astral? Não. É um poder psíquico. Força? Poder psíquico. Poder psíquico. Vocês já foram atingidos por poderes psíquicos? Mewtwo. É. Panchocos. Olha, querendo confusar a cabeça. Vocês olham e vêem uma larganda. Eu olhei a cabeça dele, não tinha nada. Tá. É porque ele tava na tristeza barriga. Tá lá, você tá achando tristeza. É tristeza tá lá. Ali. Tristeza. Nós podemos ajudar a Kyra, mas só se estivermos juntos. Você não consegue nem olhar pra ela direito e enxergar a situação que você e ela se encontram. Por favor, deixe me ajudar. Seus amigos estão aqui, nossos amigos. O humor está aqui. Um raio sai de tristeza e vai até os outros quatro Theons. Um atinge em cheio na cabeça. Os quatro Theons ficam brilhando como se fosse um farol no meio de um mar arredio durante a noite. Você recebe uma mensagem. Você tem um vislumbre de consciência. Tristeza, ou o próprio Theon se comunica com vocês, ou você começa a juntar novamente a mente do Theon e ela começa a voltar a funcionar lentamente. E a mensagem que o Theon te passa é a tristeza lhe passa é a seguinte. Você tem zero amigos. Você tem zero amigos. Aqui é o mais foi eu. Deixa eu explicar. Só lembrou. Você mensagem que a tristeza passa pra você é a seguinte. Precisamos estar em harmonia. Nós cinco. Em perfeita ordem, em perfeito equilíbrio. Não deve haver dúvidas na mente de Theon. Ele não pode perder a concentração. Ou algo muito importante se perderá para sempre. Estejam em completa calma, em completa harmonia e unam-se a mim. Eu, Jeff, por mais que eu possa interpretar que meio que, por mais que seja a consciência deles também, eu meio que está sendo meio possuído por essa consciência, eu estou falando em voz alta para eles ouvir também? Pode. Então eu estou falando em voz alta. É como se os quatro tons eles estivessem em transe. Vocês escutam quatro tons de vozes diferentes conversando, falando, repetindo essas palavras para vocês à medida que essas palavras vão atingindo a mente dele. Ele tá negativo. Tá. Vocês vão ouvindo essa frase, esses dizeres. É preciso que estejamos em harmonia, em perfeita ordem, para que Théo não perca a concentração, não perca o foco. Ou algo muito importante será perdido para sempre. Estejam em perfeita paz, em perfeita calma, em perfeita harmonia e unam-se a mim. E aí, os quatro sentimentos, quatro emoções básicas do Theon voltam a si, saindo do trânsito. Essa é a parte que está faltando? É a parte que falta. A tristeza. Não sei, que é a parte que falta. Perfeito. Bom, temos que estar em harmonia. Mas é difícil estar em harmonia quando se fala algo. Não, quando vocês sim lutam pela mesma coisa. Caramba. Não sei como ajudar, mas é meu objetivo agora. Dei esperança pra vocês e pra mim. Quero ela viva. Quero tudo que ela tem no passado. Quer vingá-la. Quer vingá-la. Não. Sim, a raiva falando dentro do passado. Mata! Não, tudo que ela passou tem que ser apagado. E coisas boas tem que ser repostas no lugar. E ao mesmo tempo você tem medo de fracassar, de não estar em harmonia. Eu não sei. O dia agora fizeram com ela. E ao mesmo tempo você está tão feliz de ver a Kyra ali diante de seus olhos que você quer pular desesperadamente em cima da tristeza e se unir a ela. Eu queria ver ela de novo. Isso é muito bom. E tá com nojo de estar naquele lugar. Mas esse lugar, a mente da Kyra, é muito estranho. Por que a mente da Kyra está aqui? É a mente da Kyra? Onde a gente está? Ah, é, você não viu? É claro que não. Eu vi. Eu não sei, é que me foi ali, Lisbeth, só. É verdade, foi só nós dois que vimos o que está acontecendo. Que cara tá aqui. O que vocês viram? A gente viu o que pode aconteceu. Ajudar. O quê? A gente viu o que aconteceu. E o que aconteceu? A cara tá aqui? O que aconteceu? Ah, esqueci, faz muito tempo que a gente jogou. Isso eu acho que é a personagem off falando. Quando teve a explosão lá do. É, eu sei que quando teve a explosão. Lá, o Theon puxou com as almas foram da Toque, foram dilacerar a Kyra. O Theon usou as correntes pra puxar algo na mente da Kyra. Exatamente. Você fez isso em off? É como se a consciência da Kyra estivesse aqui. Então é ela mesmo. É ela mesmo. Jogou pra nuvem. Se a gente. Teoricamente, se a gente tirar ela daqui e colocar no corpo dela de volta, ela vive. Se a gente perder isso aqui, já era. Parte difícil é. Você sabe que quando ela fala isso, parece uma ideia muito boa. Você fica até feliz com isso. Você fica com raiva de não ter pensado nisso antes. Fica com nojo de si mesmo de não ter pensado nisso antes. Mas você também fica com medo de dar errado. Porque tem alguma coisa, alguma pulga atrás da sua orelha e dizendo que falta alguma coisa. Eu sei que se errarmos, a gente perde a carga pra sempre. E talvez não tenha. Não, a tristeza não vai perdoar a gente. Ah, Você prefere perder do que nunca ter tentado? Eu perdi de novo. Mas você não tem esperança de trazer o exótico fazendo isso? Fazendo o quê? Tentando? Arriscando para trazê-la de volta? Por mais que às vezes tenha risco. Eu vou tentar. Não. Você vai fazer e nós todos vamos ajudar você. Você tem nós. Como você me fala sozinho isso? É fácil falar, né? Claro que é. Mais do que você imagina. Você tem nosso apoio, então. Nossa força. Todos nós temos esperanças de trazer a carga de volta. Você também precisa ter essa esperança. Você, Toff, que era a carga de volta. Ai, calcanhar de Aquiles. Se eu pensar, ele ouve? Porque eu tava pensando na mente dele. Gente. Acho que não, porque você já pensou, né? O mestre não ouve seus pensamentos, tá? Mas que você imagina. Em pensamento. Escutou isso ou não? Não. Eu considero muito você, mas eu sei que você não gostava da cara. Pera, volta sua morte. O Theo não responde. Ele tá assim, ó. É o Theo do meu. A hora que eu olho pra você, eu respondi, mas em mente, em volta. Você respondeu pelo ano? Não, pensamento. Pensamento. Qual foi o pensamento? É público? Nossa, ou não? Não foi, mas o que você imagina. Ah, tá. Isso foi em pensamento, agora não sei se ele ouviu ou não. Ah, tá. Ouviu. É que foi a hora que eu olhei, eu ouviu. Em pensamento e voltei. Ouviu. Bom. Quando a Toff pensa isso, você ouve o pensamento dela dentro de si, as emoções dentro do Theon, ou seja, vocês quatro entram em turbulência. Alegria por a Toff finalmente estar gostando de alguém. Tá gostando da Kyra. Alguém que era uma inimiga mortal dela. Demonstrou de certa forma. Assim. Medo do olhar que a Toff deu pra você. Nojo de estar nesse lugar. Nojo do olho branco dela. Não, ela tá. E raiva. Raiva de não ter feito a Toff enxergar isso muito antes. Muito antes da desgraça acontecer. Enxergar cai como um triplo sentido nessa frase. Enxergar a vontade da Kai. Abrir os olhos. E aí vocês escutam. E vocês escutam um bater no solo. Aquele solo macio que vocês estavam pisando. Tá? Vocês escutam um bater de garras nesse solo. Parece o barulho do. Como se alguma coisa estivesse se aproximando, pisando num solo rochoso. Batendo suas garras. Tum, tum, rrr, tch, tch, tch, tch, shh, fazendo uns sons estranhos. Quando vocês olham na direção do som, que inicialmente vem de um ponto, depois parece ecoar de todos os cantos, vocês olham e vem o Celerim, que tinha se afastado um pouco de vocês para explorar o local. Conforme você vai andando, Celerim, se afastando do grupo, perscrutando o subconsciente do Theon, você... Olha, de vez em quando, no meio daquela escuridão, tá? Você vê um vulto se formando e desaparecendo subitamente. Tá? Isso acontece diversas vezes, né? E aí um vulto te chama atenção especial e você decide focar a sua atenção nele. Quando você para e olha para ele, a aparência dele se forma e se materializa diante de você. Jogue primeiro de tudo um save de sabedoria. Só o Celerim. Só eu tô olhando pra ela. Por enquanto. Se pá, tormentinha mesmo, né? É o medo da tormenta. A tormenta é essa vizinha. Tormenta é esse cobre. 15. Acho que deu. Falhou. Falhou. Falhou. Você tem condições de ter medo? É sim, você tá com medo. Tem. É possível. É possível. Você tem medo. Você fica amedrontado ao vislumbrar aquela figura diante de você. Tá? E aí vocês olham e vem o celeirinho. O imponente celeirinho. Ele olhando para aquela figura e meio que tremendo assim, recuando a passos lentos, como se estivesse semi-paralisado pela imagem que está diante dele. A imagem que vocês veem é uma criatura gigantesca. Deve ter em torno de uns 6 metros de altura. O celeirinho não. Não. Essa criatura tem em torno de uns 6 metros de altura. É uma criatura estranha, que quando vocês olham para aquela criatura, seus olhos não acreditam naquilo que vocês estão vendo. Vocês não conseguem compreender aquilo para o qual vocês estão olhando. Tá? É uma criatura formada de uma massa amorfa que se dobra em ângulos impossíveis de existirem. Tá? É uma criatura que vocês imaginam que deveria ser uma criatura tridimensional como vocês, mas ao mesmo tempo vocês olham para ela e veem algo que é tridimensional e quadridimensional. Uma coisa que vocês não conseguem conceber, não conseguem explicar, que vocês não conseguem entender. Tá? Quando vocês olham para aquilo, suas mentes se racham. Tá? Vocês sofrem um choque muito grande. Suas mentes se partem. Instintivamente, o cérebro de vocês tenta buscar um paralelo para aquilo que vocês estão observando, para que vocês possam ser capazes de compreender aquilo e lidar com aquilo. Tá? Todos vocês, save de sabedoria. Jeff, percepção. Quem tem cabelo comprido aí? A Lisbeth, por exemplo. Eu tenho. Lisbeth, se ele. Critei! Critou. Fios brancos? Tá, caçou. Não, fios bad mesmo. Não, eu tenho 20. Não, não. Fios brancos? Aí, fios brancos? Você isso aí, vamos ver. Cara, eu foi nisso. É, que tipo de criatura 19, é essa? Jeff. É, aberração. 35. Não. Falhou, amor. É sabedoria? Sabedoria. 33. Mas eu dei 40. Nossa, que. Tem mais 20, não tem? Tem mais 20. Já. Quase falhou. Tem as 4 formas. Quanto girou? Não é pra cada um. 31. É? Não é. Quase falhou. Por só deu 30. Eu deu 40. 31. Passou, bom. Eu não sei 45, se conta o bônus da. 5, 50. Eu não sei se você tem 25, eu conto o bônus da outra também. Falhou. Mas que não tem nada. Ó, falhou. Ele tirou 11 no dado, deu 50 a teste dele. Falhou. Eita. Eu tenho 24, deu bônus das formas. No outro, então eu tinha tirado mais, eu esqueci. Tá, mas esse teste você tem que rolar com desvantagem. Ok, vai ser a menos que 11, por enquanto deu 50. 48. Tirou 2? É. 42. 41. Falhou. Se tirar um, ok. Certo. É, o problema é dele, a reação dele. Sempre tem medo. Não. Eu tirei 19. Falhou. Vocês veem, você vê, Briel, a Lisbeth com medo. Você tá com arma na mão, com escudo? Sim. Não. Mas você vê a Lisbeth, ela quase caindo assim pra trás, estremecendo. Eita porra. A Lisbeth, que sempre foi o pilar máximo de coragem de vocês, que tem uma aura de coragem tão poderosa que consegue contagiar vocês com essa coragem inabalável. A Lisbeth estremece diante daquela criatura. Quando suas mentes começam a raciocinar, a tentar formular alguma coisa que corresponda com algo que vocês consigam entender, que vocês já tenham visto em suas vidas, tá? A imagem que vocês têm diante de vocês é uma criatura que é um misto de inseto com crustáceo, com diversos membros distribuídos de forma não uniforme ao longo do seu corpo, dobrando-se em ângulos impossíveis. Tá? Essa criatura avançando em direção ao celeirinho, tá? Emoldurada por uma paisagem atrás dela, uma paisagem vermelha, na qual um relâmpago vermelho segue buscando, cortando o céu, e começa a chover uma chuva vermelha. Eu acho que isso é a famosa tormenta. Os quatro Teons estremecem olhando para aquela criatura. Tá? E vocês percebem que os quatro Teons começam a tremer, vibrar, e eles começam a se separar uns dos outros. E aí vocês veem um desses Teons. Aquele Teon meio azulado que vocês tinham visto lá em cima, né, virando desesperado, querendo fugir, se afastar dali, gritando: não, não, é a tormenta, é a tormenta, é a tormenta, é um dos maiores medos do Theon, é a tormenta, é a tormenta. O Theon, do medo, querendo se separar dos outros. Quando então a raiva, querendo partir pra cima daquilo, cata o medo pela perna, preparando-se pra usar o medo como arma. Beleza! Adoro essa raiva! Se eu posso pegar o martelo, preparando pra usar o medo como arma. E aí vocês iam os quatro Theons se fundir novamente. O nome disso é preconceito, tá? Agora ele virou tormentofóbico. Um demônio da tormenta está diante de vocês. Todos vocês perdem 6 pontos na sua sabedoria. E todos os testes de sabedoria, ability check ou saving throws, são rolados com desvantagem a partir de agora. É, cabelinho branco? Não teria bônus. Cabelo branco. Pera, Della, do Celerim. Quem mais falhou no teste? O Murin? E do Murin também. É, todo mundo tá com menos 6. Já, só com um dia. Menos 6 sabedoria, desvantagem em tudo de sabedoria. Por causa do Demon Hunter, que acho. Hã? Era só o bônus. Ah, nesse caso aí, então é. Então seria normal, se tiver vontade de estar com os outros. Ah, então eu passei, então pela bosta. É. Fiquei com. Você mija. Jeito. Você não tem medo. Tudo bem, mas eu vou ter desvantagem. Não, não, não. Quem falhou no teste perdeu sabedoria. Ah, então quem não falhou, não. Tá de boa. Quem passou é a Catimotinha que usou. Quem não falhou, não está meio anotado, mas está abalado por aquilo que está vendo. É uma porra de um demônio da tormenta. Quem passou perde os pontos, não perde as categorias, lá. Quem passou não perde. A gente pode definitivo, pra sempre. E cabelo branco. Enquanto vocês estiverem dentro da mente do Theon. Mas cabelo branco pra sempre, tá? A mechinha. Não é mechinha, o cabelo da Lisbeth tá inteiro branco. Inteiro? Cabelo do Murin, cabelo do Celerim inteiros brancos. Nós vamos virar o quê? Aparece uma listrinha amarela assim nas costas dos. É o clube dos cabelos brancos? Esquece o amigo. Clube da Kyra. É, só que era. Ok. Os cabelos da Alevandra também estão brancos. Já veio. Não tem medo, né? O cabelo da Alevandra também tá branquinho. E aí, o que vocês fazem? Senta aí e vai tentar sintonizar com o Estel. A gente protege vocês. Tá. É disso que eu quero te avisar. Você precisa me ajudar num plano. Eu consigo deter ela. A gente perdeu. Pera. Por que tanto de sabedoria, Jack? Essa região precisa de mais luz. E eu vou. Muita luz. Sim. Eu vou pegar a orbe de Asgard. Vai embora! Seu. Como que é o nome daquilo? Feio. Não, Chuchu. Alienígena. Vai embora, seu alienígena! E eu acendo a luz. Eu não queria, porque vai expor todos os medos do Theon, mas eu sou o inconsciente dele. E aí, quando você ilumina tudo, você vê. Vai virar consciente. Eu olho só pro Theon. Todo cinco. Fecha o olho, né, meu Deus? Tristeza. Pra tristeza. Eu vou fazer isso também, moço. Quando você ilumina tudo ao redor, Celerino. Todos os temores, os pensamentos mais obscuros do Theon são expostos pra você. É, não, exposto, o cara é infinito. É, respeito. Né? Falou até agora da gente invadir a mente dele, cara, o cara expôs. Todos os pensamentos do Theon são. O subconsciente, né? O subconsciente do Theon são expostos. Primeiro que você vê horrores indescritíveis ali no meio da mente do Theon. Seus medos de infância mais profundos, seus medos de adulto mais profundos estão ali. Eles marcham ordenadamente como um exército coordenado em direção a você. Segundo, que você vê os pensamentos mais obscuros do Theon. E aí você pode jogar um teste de percepção. Pra ver que tem só menos 6, né? E desvantagem. Nossa. Ok, então eu tenho agora menos 1 de sabedoria. Nossa. Mas eu tenho. É percepção, né? Tenho expertise. Então eu tenho mais 13. Com desvantagem, mas mais 13. Ok, deu 18. Que bom ainda. Viu, pô? Tem muita coisa ali pra ver. Há muitos temores, muitos monstros, demônios e tudo mais, viu pouco. Ah, viu pouco? Viu pouco. Inspiração bárdica. E é, você quer ver? Inspiração bárdica. Peraí, inspiração bárdica. Ah, deu 22. Viu mais. Viu melhor, viu melhor. Viu bem. Um pouquinho melhor. Viu médio. Quer acrescentar algum medo tenebroso do Theon? Uhum. Acrescente. Não é só medo que tem esse subconsciente. Não é só medo. Ele é dominando o mundo. Você vê o Theon. Você vê uma cena assim, distante. O Theon dominando o mundo. Todos se ajoelhando diante do Theon. Fazendo reverência a ele. O mundo todo. Você vê minotauros. Você vê dragões. Você vê humanos. Você vê soldados se ajoelhando diante do Theon, todos eles carregando em suas costas o estandarte de Yulden. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo se curvando diante de Theon Lydir. O povo do deserto. Adoradores de Tenebra. De Asgir. De Calmir. De Nimbe. Todo mundo se curvando diante de Theon. Você vê isso. No fundo, Calmir morto. Mesmo? No fundo, Calmir morto. Os caras que gostaram de Calmir vão gostar do Theon. Você também vê um outro pensamento obscuro do Theon. Você vê a Kaira no chão. Mas ela não tá no chão. Ela tá sobre lençóis. Eita! Que forma uma cama. Censura, censura. Vestindo uma camisola transparente. Branca de seda. E você vê o Theon nu e armado diante da Kaira, erguendo a camisola dela e sorrindo maliciosamente. Pera, se elas caminham, tem mais gente nessa cama. Essa cama é cama mais gente. Não é ali, gente. Você também já beijou ele. Não pegou nesse rolo, não, pegou. Ou seja, tudo aquilo que passa pela mente do Theon, ainda que por um breve vislumbre, né, por um breve momento, se descortina diante de você quando você acende aquela luz. E o Bruno também fala chorando. Caramba, você vai fazer um Inception nele. É, bem isso. Diga lá. Eu falo só em pensamento. Só falta um povo para te adorar, Theon. A tormenta. E eu sei qual ponto fraco deles. Me ajude no meu plano e tudo estará completo. Que eu me ponho o símbolo de um dragão, uma imagem de um dragão nessa memória. Dragões matam tormenta. Isso quando eu tecei minha outra pasta aqui. Eu quero tipo dar um trigger quando eu pedir ajuda no meu plano. O símbolo sagrado de Caledranok é gravado no subconsciente Theon. Tá lá, como uma sugestão pós-hipnótica, pronta pra você utilizar. Vocês são muito cuzão, você vai ver aquela mijando aqui do jeito aí, né? Nossa. Acho que já foi demais. Eu vou apagar. Antes de você cortar a luz. Se ele, você tá observando o Theon, esteja ali de perto. Eu também, viu? Tá? E aí começa a brotar um riacho de lágrimas dos olhos dele. Tá? A aura ao redor dele começa a se alargar, a aumentar, começa a coroscar faíscas daquela aura. Nossa, e vem um raio e você atinge você. Darkness. Que é quem tava mais próximo. Tem problema. Antes de você fazer a sua escuridão. Okay, você vai fazer a escuridão no negócio de Asgard. Foda-se. Já viu que não funciona. Acontece. É instintivo. Atinge você. Ok. Obrigado. E aí você tem uma mensagem da tristeza em sua mente. E a mensagem da tristeza é: tem que parar com isso. Não pode perder o foco. Então tem que ficar concentrado. Senão a Kaira vai embora para sempre. Pare com isso. Acalme essas emoções dele. Pare com isso. Interrompa isso. E aí a voz da tristeza desaparece ao mesmo tempo que a luz do celeiro vai embora. E aí, menino, ai que meninozão, que menino lindo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, menino. Ai, meu Deus. Ele nem gosta disso. E aí vocês veem todo aquele monte de coisas bizarras ao redor de vocês, centopeia humana. É comida, isso aí. Você vai ter que assistir esse filme. A escatologia é o máximo. Hã? Você encanou com essa porra. Eu vou assistir essa merda ainda. Com certeza. Vou assistir esse filme ainda, com certeza. Toda essa escatologia ao redor de vocês. Tá? Vocês veem árvores de elfos costurados, inclusive. Tá? Coisas que passam ali pelo consciente do Theon. Todo mundo, cara. Pode pegar a porta e metade toda, só dá 8. E aí a luz desaparece, tudo volta à normalidade. Inclusive, aquele demônio da tormenta que estava diante de vocês, vocês veem ele sendo consumido e arrastado de volta à escuridão pelo sopro de fogo de um dragão que vem do alto, do meio da escuridão. Dragões matam tormenta. O que vocês acham de a gente fazer um brigadeiro com chocolate? Peraí que nós estamos voltando aqui, cara. A gente vai comer isso... Não sei, eu acho que vai dar trabalho demais. Não, é só derreter com chocolate condensado. Não, é só derreter com chocolate. Não é assim. Com leite condensado. É, senão você vai queimar o chocolate. Sei lá, eu sou contra. Eu tirei meu pé da minha parte, eu chupo meu chocolate. Então beleza, então certo. Eu não voto, vocês que decidem. Eu tenho que mestrar, eu tô preocupado em outras coisas. Bom... E aí volta tudo à normalidade quando esse monstro da tormenta desaparece. O medo que vocês sentem vai embora, mas seus cabelos continuam brancos. Será que vocês deixam cortando o bagulho? Olha, quem que vocês deixam cortando o bagulho? Cortar um dedo fica assim. E aí, dá um crédito pra ele, cortava queijo pra caralho. Mas assim, ó, quase perdeu um dedo. Mas cortava o dedo pra caramba também. É verdade. Mas ele já aprendeu. Aí você pica pau. Um pra você? Pra mim. Dois pra você. E aí? Levantar com o plástico. Theo. Ah, vocês quatro. Pode deve me cortar que eu acho que é mais aqui. Sim, temos que protegê-lo. Você, para com a investigação. Eu não toquei em nada. Por favor, pra cá. Vamos pegar um. Nós temos que nos concentrar. Não vai adiantar a gente tentar ajudar. Mas e se quando a gente estiver se concentrando aparecer mais desses bichos? Não vai aparecer mais nada. Fique na sua forma de dragão. Porque eu sinto que mais seguro. Os dragões podem afastar aquele bicho que está com medo. Então, uma história de criança aí, Setão. É só para mostrar a superioridade dos dragões. Não, eu não sei. Eu acredito veemente. Veementemente. Vem água aí, Théo. Vem, nossa. Não, já foram dela. Théo, só a gente vai lá pra comer. Isso acaba, Théo. Pode ser. Reza pra Calmir e peça pra que ele ajude a você a salvar a carne. Sente e medite com o seu outro tema. Mas foi estranho. Na verdade, eu vou pedir ajuda a Lena. Tá expandindo os horizontes, tudo isso é interessante. Tá melhorando, né? Na verdade, eu tenho contato com todos os deuses que procuram as coisas boas. Você quer dizer que com a minha deusa você não quer? Só que Thalmir é superior, é claro. Tipo, não é ofensa, Lisbeth, mas sua deusa está presa. Acho que não tem contato com alguém preso. Não é ofensa, sua deusa está presa, aquela ladrona. Hoje em dia tem telefone. Que até o cabelo. Thalmir de Lena, pensamento. Temos uma semivida que em vida foi injustiçada, mas ela também não merece e não pertence à morte. Ajude-me a alcançar a plenitude, a uma estabilidade, uma harmonia, para que eu possa ajudar. Ajudar é o que eu posso fazer agora. E vocês podem fazer isso por mim? Aguardando a resposta. Uma chuva se precipita do céu. Se alguém quiser, pode tocar, hein? Como se fosse uma garoa de gotas cintilantes, gotas douradas, vindo num jato do alto, em cima dos quatro telmos. Quando esse jato, essa chuva, esse esguicho de gotas douradas atingem os quatro telmos, quando essa chuva dourada toca ele, a chuva tá quente, você se sente aquecido. Vocês quatro se sentem aquecidos. E vocês sentem um poder fluindo através de vocês. Esse poder não vem de Calmir. Esse poder vem de outra pessoa. E quando você sente esse poder invadindo o seu corpo e querendo fluir através do seu corpo, utilizando como um instrumento da vontade da deusa da vida, vocês veem as mãos, os quatro pares de mãos de Theon Leader se erguendo à frente, fazendo gestos e murmurando algumas palavras mágicas, tá? E vocês percebem o Theon fazendo uma magia em si próprio. Quando ele faz essa magia em si próprio, uma aura, aquela aura luminosa que o envolvia também, se expande, aumenta, cresce em tamanho, atingindo todos vocês. E nesse momento todos vocês sentem uma calma que vocês jamais sentiram em toda a vida de vocês. Uma paz quase que absoluta envolve vocês. Vocês olham pro Theon. E aquele Theon que segundos antes tremeu e se separou e depois se juntou, tá? Ele é um Theon único agora, de uma única cor, muito similar ao Theon que vocês viram lá fora, no mundo físico, tá? E ele está extremamente conciso, unido. Os quatro sentimentos, as quatro emoções base do Theon estão todas juntas ali dentro em harmonia, tá? Ao mesmo tempo vocês olham para o Theon tristeza e veem que as lágrimas dele cessaram. Eu vou ir até a tristeza. E? Tocou na tristeza? Quando ele toca na tristeza, uma explosão se forma. Uma luz branca cegante se expande dos cinco telmos que estão ali se tocando, tá? E se espalha por toda aquela escuridão onde vocês estão, tá? Ofuscando vocês por um latido de cachorro. É bem ofuscante, hein? Ofuscando vocês por uma fração de segundo, tá? E quando vocês voltam a enxergar, estão de volta naquela escuridão do subconsciente de Theon, vocês veem agora apenas um Theon, tá? Com as cores do Theon verdadeiro, do Theon original, em pé, abraçando aquela menininha que está em pé agora, abraçada a ele, olhando para ele com olhos grandes, olhos lânguidos, do qual escorrem lágrimas, abraçado, olhando para ele. Luiz lânguidos. Quem é lânguido? Olho triste. Não, obrigado. Eu imagino que seja piedoso, né? Acho que é um olho, sim, piedoso, sabe? O olho do gato de botas. O olhar de gato de botas, abraçada ao Theon, olhando para ele. Uma menininha de vestidinho branco, descalça, cabelos brancos, tá? Lisos, compridos, assim, na altura do... das omoplatas, abraçado ao Theon, olhando para ele, chorando. O Theon, abraçado, olhando para ela. E finalmente, Theon, sua mente está recomposta. E o conhecimento volta todo de uma vez para você. Você se lembra de quando Kyra lhe mandou uma mensagem em sua mente e você respondeu a ela positivamente. E você se lembra de que quando Kaira fez o sacrifício máximo para impedir a morte da Toph, você desejou que ela não morresse. E você fez de tudo para preservar a consciência dela e tentar salvá-la do inevitável. E você tem mais conhecimento. Esse conhecimento aqui. Espera. Passa a bebida do conhecimento aí pra nós também. Você quer hidromel? Conhecimento. Conhecimento é, vamos acordar o prédio. Por 2000 anos você pegou a bebida errada. Eu queria uma cachaça chamada conhecimento. Toma conhecimento. Melhor é juízo. É que juízo já teve. Juízo. Porque todo mundo quer juízo, mas não quer conhecimento. É, Tibilu, busque conhecimento. Eu não sei. Ele tava propagando o Tibilu. Olha a segunda bisca até tá no bar, né? Mano, ia ganhar prêmio, canis. Porque os memes já tem, né? DT Locão. Mas tem cada cachaça com uns nomes esquisitos, né? Bem coisa de roceiro mesmo. Olha que conceito. Não é, as melhores cachaças é tudo feita a roça. Tá tentando consertar. Pode ver, Ler. Ele tá lendo em voz alta. Vale Y, XY, 2Z. Tá, perto. B, meia lua pra frente para libertar o consenso da caixa. Let it go. É pra mim impresso isso no chegar pra você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa última parte tem permitindo vindo de luz. Como tipo, assim? Né? Tipo, você vira uma nuvem. E só vende uma vez, né? Porque depois já é. Já vem tudo esse bom já, né? Você sabe. Interessante. Eu sabia que ele vendeu, eu sempre dei de graça. Foi tapeado. Tem uma sugestão pra essa última parte. Sem ok, morrer. Todo esse conhecimento volta. Você tá lá, Théon. Todas as suas emoções unidas e todas elas em perfeita harmonia. A Kaira tá ali. A Kaira tá ali ainda. Essa daqui, ela não é uma criança. É a consciência dela, pelo sim, mas na época ela é um lugar mais alegre. Não, Kaira não pode. Nós vimos um monte da família lá. Se ela sair daqui assim, ela morrerá. E eu vou trazer a carta pra si. Isso é interessante. Tem um jeito. A cara. Voltar à vida. Como? Bom. Mas exige sacrifício. Qual? Exige. Eu não quero pedir nada de vocês. Mas fala, a gente decide. Sempre que se pede a vida, alguém ganha a morte também. Ok, já entendi. Interessante. Porém, tem um outro jeito onde ninguém precisa morrer. Seria um sacrifício. De todos, sacrifício voluntário. De alguma parte que vocês realmente acham que vão ajudar. E se vocês realmente querem ajudar, mas eu não posso pedir isso de vocês, porque não é justo. Mas nós podemos oferecer. Se vocês estiverem de acordo. Mas que tipo de sacrifício? É, uma parte difícil. E por que isso é necessário? Por que simplesmente uma magia de ressurreição não pode trazer ela à vida? Porque eu esqueci. Porque ela não tem alma. A alma dela não está no corpo dela. Então um corpo sem alma não pode ser ressuscitado. Exatamente. Mas tentaram trazer de volta ali, o que acontece? Ele esqueceu. Ah. Zumbi. Zumbi. Você. Não. Lich. Você também não tem arma? Tem. Só não tá com ela. Tá comigo sim. Tá bom. Sim, não. Posso. Uhum. Um corpo sem alma, se for reanimado, se for ressuscitado, trazido de volta à vida, mesmo que tenha desejo, como ele não tem alma, ele não vai mais ser uma pessoa, vai ser um outro vivo. Então protegeu a Kyra dessa metamorfose, guardando a consciência dela. Ah, porque alguém fez desejo e tá todo mundo de volta. Pessoa igual. Brains. Fica legal. Mas. Tá, eu agora não, filme, minha namorada é um zumbi. Mas uma alma pode ser reanimada em um corpo? Qualquer? Sim, se chama reencarnação. Magia, acho que de sexto nível de druida. Quinto. Bom, então quinto. Nós não precisamos preservar o corpo dela, nós precisamos preservar a alma. A alma dela tá em outro corpo, meu bem. Isso aqui é então, consciência. Vamos encontrar consciência a alma é uma coisa, a alma é outra coisa. Sim. Então, pra gente pegar a alma dela, a gente tem que ir até lá o demonião que tá com a parte da alma. Espancar o demonião, tirar o demonião. Não, gente, tirar o demonião, espancar o demonião. E aí depois a gente vai ter a alma dela. O e... demônio eu acho que tá focando no lado errado. A gente tem que saber se. Você tem que entender o seguinte. Poxa, pra ajudar. Exato. A como a gente vai fazer? Ou exato. Alguém morre, ou cada um morre um pouquinho. Exato, é isso. Abre mão de alguma coisa eu que acha que é importante. Estou disposto a me sacrificar por ela. Mas não, então, a gente. Pois eu acho que ela teve uma vida ingrata. E com então, vocês. Cada um vai dar um... Ela é. Iria ter uma vida melhor. Pô, tem uma alma, mas o que a gente vida... daria? Essa é a questão. A gente tem que fazer isso aqui na sua mente. Sim. Onde está ela, né? Pois onde está a consciência, a consciência dela não irá sair daqui da forma como está, estamos vendo. Opa, pelo que eu entendi. Mas como que a gente está com nossos equipamentos aqui? Sim. Então vamos dar um nome. Como que funciona? A pessoa tem que se sacrificar por quê? Por ela. Pra ela voltar à vida. Então, tipo, porque com a alma. Ninguém precisa morrer. Sim, porque se todo mundo é der um pouquinho material, de si. Uma coisa física, uma coisa aí, mental, eu acho não que precisa um só pode ser ele. Coisas materiais, mas é um sacrifício. Sim. É algo que vai te fazer falta. Mas se a gente morrer. Eu também sei. Mas se a gente morrer, não sei o que acontece com o nosso corpo. Eu não sei. Eu perguntei pro Griel e ele falou que acho que sim. Acho que vocês não estão só na minha mente. Então você acha que existe a possibilidade. Se a gente se fizer isso por ela aqui, a gente ainda voltar a vida no nosso corpo? Vocês morrerão, provavelmente. É? Toma o peteleco lá. Tá. Sim. Toma o peteleco do Gabriel. Na hora que ele encosta, ele começa a sentir toda a energia. Eu já tô concentrando a Lotus. Vingança, entendeu? Entendi. A gente tá aqui. Isso é real. Se você morrer aqui, tudo que acontecer aqui vai acontecer no mundo real. Isso é real. Então fala pra não ela. Não quer dizer que não seja imaginação também. Mas fala pra ela que quando a gente se encontrar no Bastião das Almas ou em qualquer outro lugar, a gente vai tomar um sorvete junto. Na hora que eu tô falando, eu tô concentrando o Lotus da Morte. A minha solta, né? Vira pra você, vai na sua direção, olha pra você. Na sua cara. Entendeu? Dá um tapão na sua cara. Quem fez isso? A menininha. Cara. Você sabe por quê? Põe o dedinho assim no seu nariz. Choca. Minha vida te ajudou, vida. Ela se sacrificou por você. Nada mais justo eu devolver o que ela me deu. Não, se ela se sacrificou por você, não, é porque ela não quer que você morra. Não. Essa é a minha mente, eu não vou deixar que você morra. Okay, não é sua opção, não é sua escolha. Você deu a opção. Eu não. Tô escolhendo. A opção é todos que estarem aqui ajudarem ou só eu. Mas não foi você que tirou a vida dela. Mas você sozinha não pode trazer ela de volta. Tirou uma dela, uma vida dela. E eu iria de novo numa nova jornada em busca da sua alma. Foi eu. Foi eu, amor. Não adianta. Não. Você fazendo isso só prolongará a nossa jornada. Eu não deixarei que sua alma vague ou se encerre aqui. Então você percebe que esse mesmo momento vale pra você não se sacrificar por isso, né? É, cada um vai dar um pedacinho. É, porque tá, mas eu você... acho que... Não. É o mesmo. Você não acha, o não. O conhecimento que eu tenho é que todos que estão na minha mente precisam ajudar. Ou só eu. Não. Não, a gente aqui. Ajuda. Eu sei que todos aqui... Nem todos... ajudar a Kyra ou precisam ajudar. Afinal, mesmo que seja trágico, ela morreu. Mas eu não acho justo a alma dela estar vagando e não poder nem ir pro céu. E se um dia acontecesse, tomar um sorvete com a Toph. Mas esse dia não vai ser hoje. Prepare o ritual, então. Espero, gente. Não, vocês é estão isso que ela quer? Obscuros nas ideias. Vocês não sabem ainda se querem ajudar. Então, eu acho que a gente entrou na sua mente, colheu 4 ou 5 de preciso você. Poder se tirar consciente, tá? E desde daqui. O primeiro momento que a gente entrou aqui, a gente sabia o que a gente ia enfrentar. Não, que realmente que era as suas loucuras. Quer. Então, não qual é o motivo é da gente chegar nesse momento? Se sacrificar para proteger você. A gente precisa ajudar sim. Alguém que praticamente diz, é do nosso grupo. A gente voltar para trás? O que você me diz, Evandro? Que quanto você conheceu da cara e está disposto a sacrificar para ajudá-la? Mas a gente poderia guardar o corpo dela no plano astral e atrás da alma dela. Mas o pouco que eu conheço, eu vi que ela era uma mulher corajosa e valorosa. A gente não pode ser daqui essa pessoa. E eu concordo com a Toph. E daria minha vida de bom grado. Não tem como pegar volta. Essa consciência dela, guardar um lugar. Hoje eu tenho uma dívida com você, com o Uriel, com todos vocês. Eu daria minha vida de bom grado agora, para que ela pudesse viver. Mas não podemos esquecer. Como você mesmo disse, existe uma opção. Quem está falando isso? Sim, mais importante do que essa opção. Da Terra existe uma missão a ser cumprida com a qual não podemos falhar. É a garotinha agora? Eu não sei se eu posso dizer isso. Eu não tenho direito de dizer isso. Mas eu ouso dizer em nome de vocês, em nome meu nome. Nós somos um grupo. E é assim que devemos permanecer. Complemento que levou a cara. A gente todos tivemos nossas diferenças no passado. Inclusive eu era inimiga de vocês. Mas hoje eu me sinto ligado a vocês. Não importa com vocês. Com cada um. Somos um grupo com o qual devemos permanecer. Que ninguém se sacrifique sozinho. Que nenhuma outra Kyra tenha que perecer hoje. O meu desejo mais profundo é que todos nós possamos sair daqui juntos. Ir a Telenoren juntos. Buscar o que precisamos buscar lá juntos. Salvar a alma de Murin juntos. Exatamente. Pois separados nós fracassaremos, mas juntos triunfaremos. Separados teremos apenas o mesmo destino que a Kyra teve, mas juntos, quando você decidir interferir na ação dela e agir em grupo, você permitiu que ela não se perdesse na escuridão. E quando nós decidimos vir todos juntos aqui, conseguimos impedir que você morresse, então. E com isso impedir que Kyra se perdesse para sempre. Eu acho que devemos todos permanecer juntos. E qualquer coisa que formos fazer deve ser feito junto. Eu acho que essas palavras absolutos. Ah, sim, gostei. Eu acho que mesmo discordando, acho que mesmo discordando, talvez essa opção seja melhor. Se todos estiverem dispostos a sacrificar algo, algo muito valioso pela vida da Kai, que nos acompanhou até hoje, nossa jornada. Então, eu só consigo pensar um tipo de lugar pior do que a gente está agora, indo para Lenore. A gente só vai enfrentar coisas menos piores do que a gente para a Tormenta. A gente está fazendo isso para salvar um de nós. Eu acho que nenhum aqui deixaria de abrir mão de algo importante para salvar qualquer um aqui. A gente está colocando nossa vida em risco de uma maneira muito, muito mais perigosa pelo Mooring para salvar uma dele. E o que você pede é tão ínfimo perto do que a gente já está fazendo agora, que na verdade chega a me ofender, você achar que a gente não faria isso por ela. Parece que a gente, nos últimos meses que a gente passou junto, as últimas leituras que a gente teve, você não percebeu nada disso. O gosto de sangue na batalha é diferente do gosto de sangue fora dela. Pedir que se arrisquemos em tanta calma, tanta paz assim, é muito mais dificultoso. Talvez pra você não. Isso eu vejo que o quão você se tornou bom. Diferente daquele elfo arrogante que a gente conheceu no começo. Então vamos baixar a bola do clérigo alto sacrificador aqui, agir em grupo. Eu já tomei a minha decisão, a lei do Evandra está correta. Só quero que ninguém fique com dúvidas. Só faz o ritual. Eu nunca tive dúvidas. Eu tenho dúvidas. Isso mata. Eu não sei o que eu tenho de valioso. O que eu tenho, eu diria que não é meu. Eu não sei como eu poderia ajudar. Bom, eu não sei a certo, mas... Tipo, posso sacrificar meu senso de justiça. Sério, eu acho que o grupo fica sem. Não, não é. Isso é a sua sombra. Meu senso de justiça é baseado majoritariamente por mim. Mas com você sempre ao meu lado, sendo meus conselheiros, eu acho que eu consigo apurar minha justiça. Você abre mão de coisas assim nesse nível? Você dá abre mão do que você quiser, meu bem. Se você quiser abrir mão de uma flecha, você abre. Só que é permanente. Eu sei. E todos ficam em silêncio. Muito quieto. Ah, tá. Vocês falaram mais. Ok, Jeff. Essa é aquela voz que vem do céu. Eu tenho algum pedaço de pano? Tenho, né? Tenho. Só dá. Tenho. Eu vou abrir minhas coisas, Jeff. Colocar um itemzinho de paninho. Todos sabem o que podem sacrificar. Então, pegue isso. Esse é o item que eu vou dar pra você tentar salvar a cara. Eu entendo o que você está passando, com o medo que você corre, o medo que você sente de pensar em nunca mais falar com a cara. Então eu vou abrir mão de falar com as pessoas que eu gosto para que você possa voltar a falar com a pessoa que você gosta. Mas. Que é? É. Tá num plano, vocês não sabem. Mas é. Mano. Começar assim, um grande um plano. Você, como você faz? Então, pôs o negócio no pano. Tá lá no pano. Você sabe o que é? Ninguém precisa saber. Ah, precisa sim, eu já falei pra ele abrir aí. Não, ninguém precisa saber. O que é assim? Hã? É uma caixa? Fala aí. É um pouquinho melhor que isso aqui, rapaz, tipo. Meio que pegado elfo, bem levinho, só que tipo, assim, ó. Ah, acho que eu sei que é. Um diário? Só segue. Só segue. Só dúvida, como que tipo de ritual você abrir, faz pra concluir isso? Fechado. Você faz. É, sei, como se fosse esse negócio coisas. Fechado, dá um aperto de mão, você faz um que círculo, o que você faz? Eu penso em duas se coisas. Se todos fecharem o contrato, eu concluo o ritual. O ritual. Deixar um contrato e te dar o que vai dar pra ela? Sim. Isso. Ou não precisa ser algo físico. Pode ser até o seu sangue, se você estiver. Pense em duas coisas. É. Se estiver disposto, se tem alguma? Sangue. Nenhuma dessas. Você copiou até o mestre. Olha. A gente tá no subconsciente. Sim. Teoricamente a gente pode fazer coisas fora do normal, vamos dizer assim? Ele pode. Porque a mente é dele. A mente não é uma mente, não pode. Você entendeu agora? Que... Eu falei, só abrindo um bom shopping que você gosta pra que ele possa voltar a falar com você que ele gosta. Não é o arco, né? É, não, o arco é bem compacto, vou falar pra você, hein? É desse tamanho. Te surpreende, né? É o arco do Gavião Arqueiro, ele encolhe. Ele encolhe. Eu sou reduzido. É pra guardar no cu igual do Batman. 1202. Bom, e aí? Vamos começar a fazer o ritual. Vocês vão falar alguma coisa? Um ritual antigo. Que eu aprendi. Ó, ó, ó, ó. Peraí. O lado da mesa tá decidido. O lado de cada mesa tá meio. Tá meio pulando pra trás. Menos, né? Ah, ele vestiu uma dúvida, não sei o que. É, tipo, o cara não sabe o que oferecer no ritual. Não sabe o que oferecer. Você sabe, então, que o sacrifício ele tem que ser verdadeiro e pessoal. É de cada um. Não é pra ficar. Ai, o que você sacrificou? Deixa eu ver. Eu nem vi. Mas só... é legal. Por isso que eu perguntei o que eu senti, tipo. Porque aí. Melhor ainda. Basicamente um negócio assim. É, só que num paninho. É isso aí. Boa. Mais fácil. Vou começar a fazer o ritual. Porque acho que todos estão de acordo. Uhum. Ainda nem é, nem ele sabe o que é. Ficou surpreso, já. Mas alguém mais vai acrescentar mais alguma coisa? Intenção de fala? É. Não. Vocês vão fazer esse ritual mesmo? Vamos. Lembre-se. Mas a gente não. Até a menor das coisas. Então, quem não quer fazer ritual, por favor, se manifeste. Porque pelo que a gente entendeu, a maioria das pessoas querem fazer. Até a menor das coisas, ou dos sentimentos, ou das intenções, são válidas, se for verdadeira e pessoal. Muito falou de mão do machado. Já ficou um tempão sem, né? Se acostumou, né? Eu vou abrir uma coisa muito mais importante. Eu sei, tô zoando, porra. Você acha que. O Comar. Caralho, foda-se. Aí fodeu tudo. Não, foda-se. Não quero mais. Jeff, vou tratar disso aí. Eu vou me afastar. Vou me afastar um pouco e vou conversar com ele. Vou falar isso aqui pra ele. Nossa, o gancho de hoje deu certinho. O que eu vou perder? As suas asas. Um dragão que não voa. Galinho. Pinguim. Pinguim. Mas perdeu o doce de leite. Você tem um papelzinho extra? Só pra mim. Abre qualquer coisa aí. Mas pode arrancar? Não, eu acho que vai arrancar todas. É. É um famoso caderno antigo. É que vocês vão ver. O soldado da linha. Escreve e depois apaga. Oh, é lápis. É pequeno. É. Pode ser um post-it? Só não pensa, porra. Escrevi a lápis, mas vai ver. Eu vou apagar a borracha. Escreve com a caneta que apaga com a borracha. Essa caneta apaga 70, você tá com a 2B. Você não quer reclamar, né? Eu sacrifico todo o ouro que caiu na minha mão. Toda peça de ouro que caiu na minha mão, eu sacrifico. É isso que eu devo pra você. Tá vendo? Todo ouro que eu tenho, eu sacrifico. Todo ouro que você tem ou todo ouro que vai cair na sua mão? Todo ouro que eu tenho. Não, tem o cara, dá pra nós, vem que dessa não. Tá ouro bom, pra caralho. Agora você tem 5 peças de ouro. Olha que lagartixa lisa. Eu sacrifico todo o ouro que caiu na minha mão. Mas nem o ouro caiu na mão dela. Ela sempre foi lá e pegou. Pô, pensa em algo mais pessoal, alguma coisa mais íntima aí. Eu já decidi o que eu ia fazer. Se vocês quiserem passar pra mim um papelzinho que vocês querem sacrificar, igual o Lucas fez, o Ariel fez. Vai passar um post-it aí, né? É, eu vou passar um post-it. Mas post-it aí, todo mundo pode passar em segredo aí, eu revelo os efeitos especiais depois. Vai acontecer hoje, porque se fosse acontecer, o meu seria numa outra ocasião. Gordinho, você quer um? Que outra ocasião? Não, quer. Que outra ocasião? Bom, supondo que você não tenha lido o que eu te mandei, eu acho que vou ter que falar. Supondo que você não tenha lido o que eu te mandei. Não, mandei pra você no Word. Mas no Face. Mas enfim. Vai ver agora. Não, porque seria depois disso, entendeu? Depois do Apocalipse. Seria depois. Tipo, eu te mandei um. A história não acaba aí. Eu te mandei um monólogo, tá ligado? E no final tem um outro. Tem outra, uma outra pegada. Monólogo é chato. Por isso que não leu. Mãe. Deve ser, né? Mãe. Peraí que eu vou abrir aqui e vou ler agora. Não, é meio comprido. Vai atrasar, tem mas. Leitura dinâmica. Relaxa. Fazer magia. O Jeff lê 700 palavras por minuto. 700 palavras por minuto. Eu comecei a ler tudo o bagulho e falei, Fudeu, caramba! Sim, mas seu cérebro ele se adapta, é fácil, não é difícil, porque é letra. É uma letra por. Eu consegui a 600, eu consegui a 600, não consegui, não. Mano, é normal, porque você vai começando a associar a frase, você mesmo vai terminando a frase, porque ela já é. É previsível. Isso, previsível, tá ligado? Ah! Você acha que você viu fazendo isso? É, bem provável. Melhor sacrifício pra essa situação, vai. Seja sincero. Doeu. Doeu? Você vai ver o meu. É, o seu não vai doer, né? Você não tem corpo. Mesmo assim. Vai pôr a rosa na. Ela vai dar filactéria. Ela vai dar um osso dela. Ah, ela vai morrer. Ela vai sacrificar um pedaço do osso dela, um pedaço da costela. O bate-papo pode ser agora, durante. Não, porque aí não tem sentido, não faz sentido. Ó, claro que tem. Não. Tá, não. Não estou lendo, mas está do lado da sua lapiseira. Precisa de dias para isso. Tudo bem, mas. Você está no Inception. Mas não precisaria de um corpo morto para isso. Entendeu? Nossa, não precisaria de um corpo morto. Esse negócio aí de sacrifício pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho, mas esse sacrifício seria futuramente com ela, entendeu? É parte desse desapego, sacou? Por isso que eu falei que teria que adiantar. Amor, eu vou pedir só pra você ler o meu pra ver se não vai te foder. Sacrifício do 10%. Ó, tudo que tá aqui. Você não precisa do corpo morto e ainda é válido. Tudo bem, mas eu não sabia que ia ter jogo. Eu teria que imprimir esse bagulho pra eu ler. Porque eu não vou lembrar tudo que tá escrito, não, entendeu? Não, PC, né? Não, PC, não, tem que ter todo um. Prepara. Inspiração. Tá. Vamos fazer essa cena ele agora. Ele não saiu ainda a cena. Ele não, tudo bem. Se você quiser, sim. Senão, não. Mas, então, aí é isso que eu tô falando. Tipo, o sacrifício que na verdade, a gente vai fazer agora é uma coisa que eu faria depois. Ou seja, vai inverter o parangolé. Vai mudar muito se inverter a ordem? Não vai inverter, mas aí não vai ter coisa pessoal do personagem dele. É, não vai ter mais sentido depois, tá ligado? Porque aí eu não teria todo ter que passar por toda aquela. Pode ficar metido. Rola, moleque. Tá dando tesão. Óbvio que eu vou botar mesmo, vai demorar pra caralho. É. Cara, você gosta de ficar olhando, mano? Caralho, velho. Eu tô com o seu cara, o cara. Só aqui, ó. Não tem como não prestar atenção, velho. Pelo amor, mano. Caralho, eu me amo. Não é possível, velho. Tira o foco lá. Presta atenção. Você tá prestando atenção mexendo na roupa? Tá. Oi. O que tá acontecendo aí, pô? Tá conversando com o outro, tô mexendo na roupa. Tá vendo que eu tô. Ô, Nix. Aí tá ficando pau duro, velho. Então, exatamente as pessoas, né? Porque é isso, tá ligado? A Denise tá vermelha. Tudo bem, mas tipo. Caraca, a pergunta é como ela não ficaria vermelha. Não possível. Não, isso aqui vai acontecer depois. Porra! Mentiroso! Mas enfim. Você pode fazer um sacrifício qualquer ou você pode usar isso como elemento do ritual de sacrifício? Então. Só que o sacrifício tem que ser aqui, agora, no zero. Então, o meu sacrifício não seria aqui, seria em outro lugar. Você pode fazer dois. Eu posso fazer a promessa agora, depois do sacrifício? Esse seria equivalente ou não? Não. Não entendi que promessa que seria. Ah, você lembra das minhas espadas? Eu falei pra você que eu queria fazer com a katana do Esquadrão Suicida. A katana tem a alma do marido dela. Uhum. No caso da Toph, ela tem a alma dos sete goblins ainda, você lembra? Sete goblins. Que a gente te matou lá na ilha antes de pegar o barquinho pra vir pra Lendona. Que ela destruiu os goblins que veio no navio dos Minotauros. Certo, certo. Então, aquelas almas ainda não soltei. Tá guardado. É, estão presas na espada. Estão presas na espada. Então, meu sacrifício seria libertar essas almas lá no bastião. Por isso, eu esperaria a gente sair daí pra ela ir comigo lá. Entendi. Só que aí seria depois. Você pode, se você quiser fazer isso agora ou fazer depois, sei lá. Eu faço agora, igual eu falei pra você, né? Tudo que tá ali pra cima você ainda pode fazer posteriormente. Não, tudo bem, mas vamos pra agora. Tem muita morte a rolar ainda. Não, tudo bem. Você leu o papelzinho que eu deixei? Ainda não. Tá me dando a viseira. Não leva a viseira? Não, tá não. Já peguei. Já tirei. Ah tá, mas eu não me tomo caderno, só tá bom. Eu já sei, Theo, qual vai ser o meu sacrifício. Eu não entendi o seu, Selene. Não, não disse é o que tá em caps lock. É o que tá em caps lock. Você vai sacrificar isso? Essa condição. Tá, mas senão eu vi falando, né? Top. Mas você tá sacrificando, você tá comprando um talento. Isso pode ser ruim. Só comprando o senso de limite. Ok, ok. Peguei. Peguei. Você leu pra fazer o Celerinho agora é 4. Você leu, meu amor. Você leu, meu. Não sei, então calma. Leu, meu. Qual que é o meu? Ah, tá no papelzinho amarelo. Puta que foi que dobrou, colocou aqui, só pra me fazer. Ela usou o post-it no termo natural. Quem escreveu em verde? Eu. Quem escreveu desistir? Peraí, precisamos conversar. Eu acho que eu te fodo. Foi o que ela perguntou antes. Te dou a pele. Esse aqui vazio. É o seu, Rafa. É. Te dou o toque do vazio. Esqueça. Aí já eu sacrifico o meu vazio. Você abre ele aqui no meio, na frente do tel, é. É isso mesmo? Eu não sacrifico nada. Eu sacrifico nada. Ok. Agora você. Quer conversar comigo? É, de que forma no seria cantinho? Isso? Como assim? De que forma que é esse sacrifício? Volta lá, por favor. Aqueles caras levam o celular. Você precisa saber, né, que ela leva anotações depois. Oi, Alex. Mano, é muito desconfortável isso, velho. É uma coisa conversar com uma pessoa que tá com um bagulho no nariz, uma ranela no olho. Você vai ficar... Hã? Não, mas aí não dá pra ver. Olha isso aí. Pô, pra Brawl você fosse divertido demais. Não, aí tá bom. Não dá o mesmo empate. Sessão de leve hoje. Não dá o mesmo empate. Tá ligado? O que foi? Ah, eu tô aqui. Eles me zoando. Ah, ok. Ele tá focando com o seu saco. Bom sacrifício. Se eu fosse um deus, eu estaria bem feliz com o sacrifício de vocês. Tanto que a Kaira vira em uma. Me. Quer um post-it também? Eu dá dois post-its, um para cada um, só para eu anotar aqui para não me perder nos pensamentos. Todo mundo é um sacrifício legal, então eu dou um gold de sacrifício. Não precisa do dinheiro. É. E você acha que é o contato do barqueiro? Traz de volta. E foi o contato do barqueiro aí? Traz de volta. É um barqueiro bem pago. Você chegou a ver o God 4? Não, nunca vi. Fala, o tá lindo, mas no final arrepia até a alma. Já viu o final? Já vi tudo. Já é só 16 horas de jogo. Não é muito. Só? Comparado com os jogos atuais, que tem 2 horas de gameplay. Então. Ok. 2, 3, 4, 5. Vale a pena. Por 2 horas, dependendo do player que joga, né? Porque pode demorar mais. Não, sim. 6, 7, 8. Tô levando. Vou botar mais um post-it. Lá, o seu? Do DS novo que saiu, é vai? Boss, 100%. É. Se quiser, eu posso fazer um outro. Olhando pra ela. A parte de o começo. Hoje em dia, até que é que para God of War, acho que é. Vai ser aquilo mesmo. Um pouco daquilo. Né? A parte da espada só. Mas a parte do olhar ainda não. De onde eu venho? O ouro é sagrado. Mas a principal é vocês. É a vaca que é sagrada. É a vaca que é sagrada. Porque ele fica cantando pra caramba. A vaca é salgada. Quando você não conhece, ele. Não, na primeira vez que eu você não pode como. Colocar todo o ouro que eu tenho. Eu tenho 28 mil peças de ouro. Não, você tem mais. Mais que isso? Não, só de ouro eu tenho isso. As outras pedras. Mas dois. Pode ser um Kirana, me dá esse negócio. Você tem mais ouro, a gente ganhou outra. Tipo. Vai ficar devendo, inclusive, o ouro do dragão que a gente vai pegar, né? Ah, eu já nem tô contando com isso. Eu tenho só o meu aqui guardadinho, ó. Nem tá sacrificando o ouro. Nem é tudo porque falta aqui um monte de pedra preciosa que a gente não anotou ainda. Mas pedra preciosa não é ouro. Gente, a gente não tá com um buraco cortado cheio de ouro? A gente pegou em algum lugar? Tinha o quê? A gente distribuiu, já. Um buraco cheio de ouro. É o ouro que a gente tem tudo da hora aqui. Era da bruxa. Da bruxa? É. Tem umas pedras preciosas que estão aí que a gente não contabilizou ainda. A gente tem um monte de coisa, mas. Então, a gente só não tem que pagar. Ok. Todos prontos? Uhum. Super, só. pra dar um negócio da cena. Enquanto eu tava falando o negócio do sacrifício, pra dar um negócio da cena. Eu fechei meu olho, me concentrei no meu guardião, conversei aquilo com ele. Uhum. E conforme eu tava acabando a cena, acabando de conversar com ele, começa a lacrimejar e eu volto em si. Certo. Quando vocês estão discutindo o que vocês vão fazer, vocês veem isso. Então, ele senta no chão, fica concentrado. Aí, um segundo antes de ele voltar a si, ele tá chorando. E aí? Algo mais a acrescentar? Ninguém vai fazer role? Fazer o quê? Roleplay. Tipo, só cada um só ficou quieto e... É que a gente imagina assim, que o Theo tá fazendo o ritual e na hora que nós vamos entregarmos as coisas... Assim. Primeiro de tudo, a Kyra, aquela criancinha de olhinhos de gato de botas, tá? Ela fica em pé, tá? E aí o Theo dispõe todos vocês ao redor dela. Vai pegando sacrifícios de cada um de vocês e vai colocando ao redor dela nas pontas de um poliedro de 8 pontas que ele traça no chão ali. Aquele chão meio aguado, meio de vidro. Ele vai passando o dedo assim, vai riscando em linhas brancas um poliedro de 9 pontas, de 8 pontas. Estamos em 8. 9. Não. Estamos não. Em 9, mas a Kyra não, então. Não conta. A Kyra não conta, o boneco de gelo não conta. Não, ele quebra, quebra o dedo. Ah, ele quebra o braço, mas é que só um pedaço de gelo dele. É, são 8. 7, 8. Tá? Faz um poliedro de 9 de 9 lados. De 8 lados, desculpa. E vai pondo. Cada um dos objetos que vocês vão entregando pro Theon, cada um dos sacrifícios que vocês vão dando pro Theon, quando são objetos físicos, tá? Ele vai, pega e coloca no centro do. Não sei, nas pontas do octagrama. Eu sento. Do octógono. Na você referir a mim. Eu sento. Você senta. Ok. A Alevandra, ela olha pra você, assente, e ela vai em direção a uma da ponta e senta ali, do seu lado, Celerinho. Os dois. Eu tenho um colar. Nós concordamos que nossa, a vida de ninguém aqui seria tirada. Não estou dando minha vida. Nem eu. Ok. Ok, Jeff. Eu tenho um colar do que é? Tem colar que ela comprou lá, de Glória. Não, o colar de Glória deu pro menino. Eu tô dando um pouco de prosperidade. Deu pro menino, né? Não sei se tem colar. Não, foi pro tapetinho. Não sei se tem algum colar. Tem um colar de onde? Já gastou ele, hein? Já não tem mais colar. Foi o primeiro, é. Não, foi o primeiro não. Não sei se você tem colar, Ariano. Tem de folha, de elfo, de viajante. Qualquer porra, você tem. E aquela com furo? Você tem um colar. Ah, não, já sei. Você tem uma trança de Glória ainda. Não, uma trança de. Não, está com a Levandra. Tá com a Levandra. Eu consigo tirar. A trança de Glória são vários fios, né? Eu consigo tirar um fiozinho do arco? Consegue. Então tá, eu vou pego o meu arco, tiro um fiozinho. Vou pra um cantinho assim. Quebrou o seu arco? Não, só tirei um fiozinho, tá? Eu vou ter um canto. Assim que eu peguei pra ele, faço isso. Pego um fiozinho, vou ter um canto. Põe em posição de reza. Não tem cantos aí. Não, tá ao redor do círculo. Eu dou uma passada, me põe em posição de reza. Eu rezo, enquanto isso eu. Pego, faço alguma coisa, amarro a trança de Glória aqui pra dentro, ponho pra dentro alguma coisa dentro da roupa, vou até a posição designada, sento em posição de Lotus, pondo a mão em cima do peito e começo a pensar numa pessoa. Ok. Em cima do seu objeto, né? Não, eu não vou chocar o objeto. Objeto, tá na frente do objeto. O que eu tô fazendo? Eu tô jogando mais pensamento, mais lembrança em cima desse objeto. E aí eu coloquei o anel no trecho. É Frodo. Tá. Top, vai fazer roleplay. Murin, você faz alguma outra coisa? Sim, você se masturbar. Tá um pouquinho de toque no lugar. Vou virar pro Tanfo agora e cuidar da dela. 7 pontos. Você que faz os últimos guardiões. Você faz isso visível ali mesmo? Sim. Vocês vêm ele tirando do colar dele um totemzinho de lobo. Um totemzinho de lobo. Do colar não, é da pulseira, né? Na verdade. Pata de urso. Eu achei que tinha dado uma esperança. Tira uma das contas, né? Tira uma estatuetinha de madeira de lobo e põe lá no octograma. pra cama. Ela vai ganhar o poder do lobo? Que clube tem o poder do lobo? Se ela ganhar o meu poder, tá ótimo. Pode conseguir rastrear os seus. Pode usando rastrear normal. E pode andar furtivo quando estiver andando normalmente. Eu poderia sair na calada da noite, sem se perceber. Correndo. Saidinha. Bom. Todo mundo já entendeu? Todo mundo já entregou o sacrifício. E aí vocês se posicionam ao redor ali da Kyra. Ela em pé ali no círculo, olhando pra vocês. Lá no círculo, no octógono, olhando pra vocês. As mãozinhas juntas, assim, no meio das pernas. Tá? Olhando meio inquieta. E vocês todos ficam ao redor ali do poliedro. Ela olha para cada um de vocês. Olha para Lisbeth. Olha para aquele monte de ouro que está no chão. Uma pilha gigantesca de ouro que está ali no chão. Se ela está olhando para a Ciri, eu também estou olhando para aquela pilha gigantesca no chão. Você está no chão mais perto. Aí vocês olham para a Ciri e vocês olham para aquele espaço vazio no chão. Já funcionou a magia. Opa, que magia tá hoje! Já consumiu ouro! Aí ela olha para aquela pilha de ouro no chão, olha pra Lisbeth, ela dá um sorriso pra você, Lisbeth, vai te abraçar. Ela vai ter cabelos dourados. Fica bonita. Aí ela olha aquele objeto envolto num pano ali no chão, olha pro Griel, aí vai e abraça você. Aí olha para aquele espaço vazio no chão, uma carinha meio de confusa. Aí olha nos olhos da Ciri. Eu vou fazer um roleplay, então olha que ela olha para mim. Nossa, olha nos seus olhos. Aí eu faço assim, ó. Eu tiro duas pétalas e entrego para ela. Nossa, eu pensei que ia ser pior. Ela pega, olha assim. Só uma perguntinha. Sabe o ela vai com assim na ponta no chão. Ela vai com lagriminhas nos olhos. Abraça você. Eu não tinha deixado o pesadelo essa roupa? Não. A Rosa sempre... O pesadelo vai estar. Ele não tem crina. Ele ia deixar na bolsa, não. Na bolsa? Não. Enfim, não fica só. Porque aquela ação que você fez, todo mundo pensou que foi a Rosa. Não, tipo, eu deixei com ele. Tudo bem, mas foi o que a gente pensou. Eu deixei o cinto de bichinhos com ele. Aí ela olha. Pro chão vazio, né? Olha pro Theon. Nos olhos do Theon foi assim. Pega as mãos do Theon, põe assim no rosto. Ela vai abraçar o Theon chorando. Aí olha pro celeirinho sentado no chão. Abaixa assim, um pouquinho de nada pro céu. Né? Com você. Dá um choquinho nela só. Ela vai pegar a massa você, assim. Ela olha pro pra estatuetinha do lobo, assim. Passa o dedinho assim nela, assim. Olha pro muro. Aí vai, massa você. Aí ela olha pra Alevandra. Olha nos olhos da Alevandra. O que a Alevandra deu? Ninguém sabe. Tá sentada também. Sentada. Olha pros olhos da Alevandra. Mano, você levando um bom ponto. Muito chateado. Aí a Alevandra faz assim. E os olhos chorando. Os olhos subvertendo lágrimas. A cara ela começa a chorar, vai abraçar a Alevandra. Fazer uma pergunta. Aí faz assim. Filho da puta! Mas não é isso! Filho da puta! Você sabe o que ela falou. Eu sei. Você assistiu o filme ontem? Sim! Ela, com lágrimas nos olhos, ela fala. Silencioso. Qual é o nome? Um lugar silencioso. Um lugar silencioso. Ah, gente aprendeu linguagem de sinais. Nem fudendo. Nem fudendo, nem vem com essa eu não. Eu conheço bem, eu tomo conta de você, eu tomo conta de alguma coisa. Não, eu vou morrer. Alguma coisa de ser, alguma coisa de proteção. Não, não é, eu falei no roleplay, não sei se o Jeff ouviu, que foi com todo mundo concordou que ninguém ia morrer, e eu falei que ninguém ia morrer. Você fala ainda? É, isso é verdade. Pô, eu já te disse, eu não tenho, ninguém nem todo mundo que fala. Tá bom, top. Então, foi convidado. Mano, que tiro foi esse? Nesse ritmo eu só converti os meus inimigos. E aí, ela, e aí ela finalmente se volta pra Toph. Faltou um a pedir vazia. Aí olha pra Toph. Ela vai até você, a mãozinha delicada dela toca o seu rosto. Quando ela encosta no seu rosto e você vai afastar, você tem uma sensação dentro de você. Você ouve a voz da Kyra dizendo: desculpe. Eu entendi. Bugou. Desculpa, mas tudo bem. Ela vai em direção a você, estende os bracinhos. É o mestre falando, desculpa. Eu não deixo. Você, ela vai pra te abraçar, você vai empurrar ela assim. Quando você toca no peito dela, vem uma outra sensação. A voz dela de novo na sua mente. Eu não queria que as coisas fossem assim. Você empurra ela de novo. Só tá. Aí quando você empurra ela de novo, vem de novo a mim, a voz dela em sua mente. E aí ela fala pra você: saiba, não importa o que aconteça daqui pra frente, eu amo muito você, Toph. Você é uma das minhas amigas mais queridas. E aí você empurra ela pela última vez, ela baixa a cabecinha assim, olha pra você chorando. Você não entende o que ela quis dizer, porque você nunca viu a linguagem de sinais. Faz sentido, né? Deposita as duas escolas no chão. Ela olha. Esticando as mãos pra você. Eu só quero que você volte. Aí ela faz assim pra você. Eu te amo, é assim. Assim. Assim eu te amo. Assim. Ah, não, é verdade, é assim. Faz assim. Assim é voltando de novo. Assim, deixa eu espalhar. Eu entendi, eu entendi. Entendeu? Ela vai, fica no meio, abaixa com as mãozinhas assim, olha pra cada um de vocês com lágrimas nos olhos, olha pro Theo. Eu não entendi nada. Eu nunca vou esquecer essa imagem de você. Olha lá. Assim. Ok. E aí? Começa o ritual. Você vai fazer ou você quer que eu só descreva? Eu vou pegar tudo pra ele e falar assim: vive aí. Vive aí. Tem umas coisas. O Theon, ele vai, põe a mão dele sobre a cabeça da Kyra, murmurando uma prece, pedindo aos deuses que tenham piedade daquela jovem criatura e lhe conceda uma segunda chance. E continue. E aí ele vai. Sai de perto dela e vai até onde está o objeto que o Griel depositou. Então estica seu punho esquerdo sobre o objeto, e aí ele junta a mão direita dele, junta todos os dedos, e vocês vêm aparecer quatro pontas de corrente com as quais ele corta o pulso. O sangue do Theon começa a pingar ali no objeto que o Griel colocou. Ele passa a mão no pulso, vai até você, Griel, e põe a mão no seu coração. Vai caminhando até onde está as duas pétalas que a Ciri entregou para Kyra, que estão ali no octógono. Vai com o pulso, gotas de sangue caem pelas duas pétalas. Ele pega a mão dele manchada de sangue e leva até o seu coração também. Vai até o Celerim, onde o Celerim está sentado ali, olhando, confiante, com coragem. Pega a mão dele cheia de sangue e toca também o seu coração e a sua testa também, Celerim. É, envolve os dois, né? É. Vai até onde está o totem do Murin, deixa o seu sangue pingar em cima da imagem do lobo, passa a mão cheia de sangue e toca o seu coração também. Vai até a Toph, onde estão as adagas dela, deixa o sangue cair, vai e toca o coração da Toph com o sangue. O cara, ela faz assim pra você. Toph. Vai até o ouro da Lisbeth, deixa cair o sangue ali, o Theon já tá ficando branco, né? Passa a mão no pulso também. Vai até você, Lisbeth, toca seu coração também. É sangue mental. É, é sangue mental. Sangue mental. São neurônios. Conhecido como AVC. Vai até onde está a Kyra. A Kyra. A Alevandra. Estou me confundindo com as personalidades. Vai até onde está a Alevandra. Tá? Abaixa. Olha para a Alevandra. Então, você tem um mau pressentimento quando você olha para a Alevandra. Passa a mão assim. E toca no peito da Alevandra, no coração dela. Ela faz assim pra você. E aí você te sente um calafrio terrível. Na hora que negro descobriu, vai quando chegar a menina, ele vai chorar. O que ela deu? Bem com ela. E aí o Theon, ele vai até a Kyra, tá? Pega a mão dele ensanguentada, toca a testa dela, toca o coração dela e passa o sangue em seus próprios olhos. E aí vocês veem os objetos, eles brilhando, brilhando, brilhando, brilhando. A Kyra começa a brilhar. A Levanda tá brilhando? A Levanda tá brilhando também. O Celerim está brilhando. Você está brilhando. Você é mágico. A Ciri está brilhando. Todos vocês estão brilhando. A Kyra, ela começa a flutuar, brilhando, um brilho pulsante. Como se fosse uma pulsar no firmamento, tá? Um brilho pulsante. E aí vocês veem o corpo da Kyra, ele se transfigurando, ele saindo daquela aparência de menininha e crescendo, assumindo o aspecto de adulta, tá? A Kyra, ela volta a ser adulta novamente. E aí ela olha para cada um de vocês e fala: obrigada. Eu agradeço a todos por tudo. E me desculpem por tudo. E aí ela vai flutuando, flutuando, ela começa a desmanchar, desmanchar, desmanchar e a desaparecer. Até que ela some completamente. O Theon é o primeiro a cair. Exausto, já sem sangue. Vocês veem o Theon despencando no chão. Próximo a você. Próximo a vocês. Quando o Theon despenca, vocês sentem seus corpos se tornando coisas intangíveis. Tá? Vocês olham para si próprios e vocês se veem transparentes e começam um a um, pouco a pouco, a desaparecer. Tá? Vocês veem tudo aquilo que vocês sacrificaram sendo caído para o centro do octógono, se unindo, se fundindo, se tornando uma luz intensa de um brilho dourado cegante, tá? E subindo numa cascata ascendente de purpurina, tá? Em direção ao ponto onde a Kyla desapareceu. O que foi da levada? Foi a Leia. E aqui eu pergunto. Você não sabe. E aqui eu pergunto. Os seus sacrifícios são reveláveis? Sim. O meu foi. Não sei se. O meu vai uma imagem do Semelin. Certo. Você mandou uma cópia de gelo? Você mandou uma cópia de gelo! Ok. E aí vocês veem, tá? Uma chuva de purpurina dourada ligando o peito do Griel ao objeto que está ali. E quando ele vai se unindo naquela massa de energia, vai desintegrando aquele pano, e vocês veem um espelho mágico se fundindo e se desintegrando e subindo para ir de encontro à Kyra. Vocês veem as pétalas da rosa da Ciere, tá? Se, rosa azul, se tornando cinzentas, tá? E se desintegrando e se unindo àquela energia que vai em encontro à Kyra. Vocês veem uma chuva de purpurina saindo dos olhos do Theon e indo em direção à Kyra. Vocês veem uma imagem do Celerim, como se fosse o próprio Celerim, tá? Só que um pouco menor, um pouco mais franzino e amarelado, tá? Uma imensa listra amarela nas costas, tá? Indo em direção, se desintegrando e indo encontrar a Kyra. Vocês veem a estatuetinha do lobo, ela crescendo, se tornando um imenso lobo espectral que corre em direção àquela energia, se mescla a ela e vai em direção aonde a Kyra desapareceu. Vocês veem as adagas da Toph se desintegrando, as almas dos goblins que estavam aprisionados ali se libertando, olhando para cada um de vocês, olhando para Toph, fazendo um gesto de agradecimento para Toph e indo em direção a Kyra, se fundindo naquela energia, indo em direção de onde ela desapareceu. Vocês veem aquele, toda aquela fortuna que a Lisbeth sacrificou, para a qual ela estava dando tanto valor, saindo dali, da ponta do octógono, se fundindo, se transformando numa massa dourada, indo em direção daquela fusão de energia e subindo para onde a Kyra desapareceu. E aí vocês veem vocês veem a Levandra com lágrima nos olhos, olhando para aquela luz cegante, aquela purpurina ascendente que está indo em direção da onde a Kyra desapareceu. Vocês veem a Levandra olhando para aquilo, fechando os olhos, chorando, levando a mão ao peito. E aí vocês veem uma cascata de purpurina saindo do coração dela, indo em direção da Kyra. Quando tudo isso acontece, vocês veem a Levandra tombando para trás. Aí vocês veem o Theon caído, se levantando pouco a pouco, tateando a escuridão, com os olhos abertos, esbranquiçados, sem visão. Vocês veem a Levandra se desintegrando e desaparecendo. Mentirosa! Vocês veem o Griel se desintegrando e desaparecendo. Ele tá saindo. Vocês veem a Ciere, o Celerim, o Murin, a Toph, a Lisbeth, o Gelerim, o Murin de Gelo, todos se desintegrando e desaparecendo. É o Murin. Por último, Theon, fica você. Todos foram embora. Só está você, sozinho, no seu subconsciente. E então você decide que é hora de você sair do subconsciente e voltar à consciência. E então você acorda. Você é tudo preto. Yomijo. Ah, daí que veio a minha aqui. É daí que veio novamente o vídeo. O que ele fez com a Levandra? Tenho quase certeza que ela abriu mão do amor dele. É, pelo performance. Ah, o que é um fit, na real. Eu imagino que você joga para o céu. Pode ser que sim. Pode ser que não. Ou o amor pelo ódio que ela tinha dos elfos. É, alguma coisa assim. Né? Eu entendi também. Olha o sentimento que ela tinha guardado. Eu entendi que ela deu o amor dela. Pelo meu folhão, é? Não. O amor dela não, ela abriu o amor, tipo, pra assim, alguém. Ela abriu mão do amor dela, ou ela perdeu o amor que ela sentia. Ou ela morreu mesmo. Que ela adquiriu. ela deu amor à vida que ela tinha. Assim, o amor que ela ganhou pelo grupo, tá ligado? Ela depositou ali. E ela vai ser do mal. É, vai ser. Que são vocês discussão da porra? Ela vai ser de uma vez que o Loki é do bem. Ele sacrifica por alguma coisa assim. E aí ele volta sendo mal também. Pô, esse no God 4 tem um plot do Loki. Da... Você sabia que o cavalo do Odin é filho do Loki? O cavalo do Odin. É, o cavalo do Odin é filho do Loki. Porque ele já foi um sapo. Hã? O Loki já foi um sapo. Ele já foi. É, porque assim, o Loki ele virou um cavalo, ele cruzou com outro cavalo, teve um filho, um filho cavalo, que é o cavalo que o Odin usa. Que ele parece que tem seis patas, um negócio assim mesmo. Pode crer, é verdade. É filho do Loki. É! Mitologia nórdica, Odin muda no neto? É! Por isso que o nego fala, né? Não, não é neto, é adotado. Mesmo assim. Não parece onde pornou isso. É, por isso que o nego fala, né? Não pode casar parente da coisa estranha. Ia dar onde que sai. Da doença, né? Da doença. Tá da peixinha. Ai, caralho. Porra, só tem mente que eu vou comentar o Lucas na hora de ir embora, hein? Hã? Quando for comentar o Lucas, eu comento com a esquerda. Ah! Foi as duas, já. Pelo menos eu tenho mexerica. Alguém tem mexerica? Não, obrigado. Então, vocês todos retornam. A Levandra tá aqui? Estão ao redor daquela árvore. Aí, porcação, que medo, velho. Mano, a puta que o governo ele mata. Agora a maluca que o governo ele... Estão ao redor daquela árvore. E outrora tinha frutos? Frutos que eram joias, que eram gemas, que eram preciosas. Do infinito. Dos quais vocês comeram. Vocês todos estão deitados no chão, olhando pro céu. Aquela imensidão branco amarelada. Por que o meu tá escuro? Acima de vocês. Por que o meu também? Não, acho que vocês enxergam. Não, não. Que vocês voltaram ao seu céu. Assim não. Por antes vocês enxergavam. Certeza? Eu sou louco. Não vem durante não. Então como você escolheu o fruto? Você falou que não? Acho que você viu a gente recebeu. Ah, é? A gente tá no planeta. Ah, então certo. Criança ou a gente tá normal? Tá criança. Todos vocês podem jogar um save em todo. Não, onde é? A gente só chegou quando entrou no tempo. Por quê? Não. Porque até foi. Ah, é, foi. Foi. Até que eu, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro Levandro, tipo, estranhar. Nossa, ele é assim. Foi desse jeito. Nossa, um elfo. Você lembra? Eu olhei pra Levandra, olhei e falei... Não, mas isso foi quando vocês entraram no... Exato. No mundo espiritual, não, não no hotel. No hotel. Eu lembro quando você falou, quando tipo, quando entrou no hotel, tipo, ah, você tá enxergando. Não, mas você enxerga. Por que é? O hotel também enxerga. A gente perdeu menos 6, né? Vocês perderam menos 6 de medo da tormenta. E cabelinho branco. Também. Ah, era só durante a mente do hotel. Se voltar lá, tá branco ainda. E tá burro. Tá bem saber tudo. Qual que é a fonte desse save throw, Jeff? Hã? A fonte desse save throw. A fonte desse save throw? É. Save throw. Se for mágico, eu tenho vantagem. Não, é... É mágico. Encantamento também. É mágico. Feito por quem? Não importa por quem. É que se for um inimigo favorito, eu tenho vantagem. Não, não é inimigo favorito. Save throw de sabedoria. Ah, tá. Save throw de sabedoria, todo mundo. 27. Todo mundo passou. Agora tá normal, nossa, tá, né? 27. 25, cara. Passou? Não. 32, tem mais 5. Passou. 32 passou. Também. Passou. 25, passou. Vocês têm mais sabedoria aqui? Que é mal. Eu tenho consciência. Você somou mais 5? Parece também, eu tenho mais 20 agora, né? Falta o da Siri. 39. Passou. 23. Mais 7 de sabedoria. Você não somou o tributo, não? Dele deu 35 e ele tá falando. Como que nós temos mais sabedoria com ele? Porque ele não usa sabedoria pra somar a sabedoria. Todos vocês, com exceção da Lisbeth, estão normais. E a Lisbeth tá no branco. A Lisbeth tá a imagem da Hela. Ah, não consegui se dizer isso. Ah, tá. Vocês já estão aprendendo a controlar a sua aparência nesse mundo. Mas a minha aparência que eu quero é ela que abre. Então você escolhe a sua aparência. Você está com a mesma. Todos vocês menos estão com a aparência normal, menos a Lisbeth e o Celerim. O Celerim. Estão com aquela aparência e o... majestosa e aterrorizante. Sumiu o Murilim? Ele estava na mente do Céu. Então o Grielim também sumiu. Não, tá, ai, tá o outro clone. É muito gelado, né? Subiu o gelo muito rápido, né? Ô, Orelso, teve uma troca de... Ah, não, o outro clano ficou no outro plano, né? Caralho, que lambança esse moleque. Você tá parecendo um carro que deposita, né? Quando ele depositando os cocôs no nome dos outros. Ah, descobriu o traidor. Ele é o... Ele é o Mindflayer. Ele é o novo tipo de Mindflayer. Que tipo de Mindflayer? Assim, quando a gente volta, eu falo, será que a gente causou algum dano à cabeça do Théo? Talvez o Celerin sim. Bom, eu botei a cara. Não, você iluminou o subconsciente. Vocês todos voltam e vocês estão deitados, vão se levantando pouco a pouco. E vocês percebem que vocês estão cansados, tá? Estão bem cansados. A Alevandra, ela vai se levantando. Está com a aparência normal dela também. Preta ou branca? Branca. Ah, tá. Ela comeu a fruta já. Depois você comer a fruta, você fica branca. Porque você teria um pretinho aqui. É, ela está branca, ela voltou a ser uma elfa, um Avari. E. Na verdade, eu quero comer uma fruta também, né? Comeu. Ainda não, vai comer agora. Não. Vai tomar morto? Não, enfiaram a fruta na goela dela abaixo, foi. É. E na do Theon também. Come. Então, quando você recobra a consciência, tá? Imediatamente tudo que aconteceu aí, né? Tudo que aconteceu do momento em que a Kyra se sacrificou até o presente momento, tudo vem à sua memória, tudo vem à sua mente. Você se lembra de tudo o que aconteceu. Embora você estivesse inconsciente, você sabe exatamente o que aconteceu. Você se lembra do que aconteceu com o Oris? Você se lembra do Griel convocando Glóren? Você se lembra de vocês entrando? Das palavras que Urantia disse ao grupo? Tá? De todo mundo escolhendo as suas frutas e comendo as frutas? Do Griel colocando a fruta na sua boca, na boca da Kyra? Você se lembra de tudo isso? Como se você tivesse acordado quando tudo aconteceu. É muito estranho. Não. Tá. Eu queria outra fruta. Bom, vocês todos estão deitados, vão se levantando, estão sentados agora, tá? O Theon está num círculo, o Theon está sentado no meio desse círculo e a Kyra deitada ao lado dele, no meio desse círculo. A Kyra está desacordada. Tá. Aí a Alevandra levanta. Eu vou estar a cara e vejo se tem batimento cardíaco. Deu errado. Autoconfiança. Eu mato o Theon. Eu sinto. Eu sinto vida, né? Coração bate. Ela tá viva. Ela está viva. Mas por quê? Ela está viva? Não, meu sacrifício falhou. Por quê? Não, olha, já sente o impulso. Mas os. Não funcionou, não deu certo. Por que, Alevandra? Não mudou nada. O que você aconteceu? Eu sacrifiquei o meu amor. Perforando. Mas não mudou nada. Por que você acha que não mudou nada? Eu continuo amando ele. Eita. Ah, então pode ser magia. Eu continuo amando o Perforando. Faz magia. Pode ser magia, então. Eu sacrifiquei. O amor de Perforan. Mas eu continuo amando ele. Você tem certeza disso? Tenho. Quando eu penso nele, meu coração se agita. E o meu desejo de salvá-lo da escuridão permanece. Ai, é mágico. Não. Isso é amor verdadeiro. Não. Que ela doeu. Até amor verdadeiro pode ser dado. Eu acho que é livre-arbítrio. O que aconteceu então? Ela tá com uma moedinha. Ela só está desacordada, pelo que parece. Espero que ela esteja bem, então. Ela tá meio séria, mas aí. Eu não entendo o que aconteceu. Realmente não entendo. Eu não entendo muito esse terror que você está sentindo. Você queria mesmo se desfazer desse amor que você sente por ele? É uma coisa que você quer desfazer? Depois que eu abandonei o desejo de vingança, o amor de Perforan é a coisa que... O mais importante pra mim, junto com a amizade de todos vocês, o amor de Perforan é a coisa que eu mais prezo. A Tata falou que podia ser encantamento, Jeff. Posso pegar um arcano aqui pra ver se tem alguma magia? Pode. Eu posso identificar se há algum tipo de encantamento nela? Pode ir. O que, que eu jogo? Arcana. Quem está apaixonado aí? Por que eu não ganhei chocolate, seus putos? Você não pegou. Porque você falou que tava preocupado com isso. É. Aí eu vou rerolar, 5-5 com vantagem não. 31. Hã? 31. 31? É. Se fosse uma transmutação ou evocação é maior. Você pode levar esse chocolate daqui? Não, é 28. Não, eu quero ver se tem alguma magia que faz isso. Não tem. Você tem magias? Com certeza que fazem a pessoa se apaixonar por outra. Poções, inclusive. É só fazer um casinho coado na. Olha. Calcinha, calcinha menstruada. Nossa. Onix. Não, a simpatia é essa. É mesmo. Aquele OB. Menstruada. Aí você. Eu ouvi. Eu tinha ouvido. Não. Eu não uso calcinha. Ok. Sim, eu menstruo. Bom dia. Rafa, é mês em inglês, é homem. É menstrua, é homem menstrua. Nossa, meu Deus do céu, vai, vambora, vai. Deu errado mesmo. Meu Deus. Tem como você descobrir se a pessoa tá encantada? Não, sobre encantamento. É. Sobre efeito desse tipo de poção. Tem. Tem sim. Como? O fato dela ter dado o amor dela e não ter sumido seria um efeito? Um sintoma, vamos dizer assim? Percebam. Vocês viram algo saindo da Alevandra, indo em direção da Kyra. Sim. Ou seja, um sacrifício foi dado. Sim. Mas não foi o amor perverso. Funcionou. Ela não leu os determinados. Funcionou. O sacrifício funcionou. Quem ela amasse, ela achou que era Berfora, mas não era Berfora. É o primo dele. Ou a gente pode fazer um insight de extratarmentinho? Um insight pra tentar entender o que aconteceu. Sim, vocês podem fazer um insight pra tentar entender o que aconteceu. É, eu quero um valor bom no dado. 31. Mudado, ele falou. Não no teste de não. Não, deu 26, o seu é maior. O Gabriel tá ganhando. Você não sabe que... Não, segurou, segurei que não, cuzão. Eu 28 só. Gabriel. Por isso eu perguntei quem está apaixonado. Love is in the air. Gabriel tá. Cara, quem está apaixonado, pode rolar esse teste. Em off, menina, dá um soco na sua cabeça. Faz diferença. Caralho. A pergunta faz diferença. Okay, mas eu não sei se eu passarei no teste. Tá bom, Jéssica, eu amo a D, tô com ela, vai fazer 7 anos, eu tirei 20 automático. Tem. Jéssica, gritei. Mas e a top? Tirou um, então, por isso que ela tá falando em off. Gritou? Tá, Love is in the air, lá. Ah, ele é a Marta. 23. Gritei, 20. 23. Quem tá apaixonado por tudo? Pode rolar o teste. Pode rolar o teste. Quem não estiver apaixonado, não pode rolá-lo. Então, se ele não pode. Mas a ser ele pode. Eu posso. Ela tá fazendo por quê? Pela alma dela, pelo dinheiro. Por mim mesma. Nossa, que dá esse bicho. Por não só rola o teste, como vai perder. Esse cara aqui sempre é melhor. Perder 10, né? Não, ela na verdade, ela tem uma paixãozinha. Nossa senhora, velho! De outro lugar. Maior ela só queria as joias dele. Eu sei. Safada. Você está apaixonada? Nem viu o cara direito, nem viu seu primo direito. É só Miguel, só quer o green card. Por isso, meu bem, paixão é isso. Você só quer o green card. Só quero o green card. Pra estar no refugiozinho. O Zanchel deu 25. 23. Os dados vão bem, tem que perceber aí. Okay. Eu não sou apaixonado, então. Não tá. Aquela menina em Ronde foi só diversão mesmo, então. Todos vocês quatro percebem um significado escondido nas palavras da Alevandra. Quando ela diz pra vocês: eu não compreendo por que não deu certo o sacrifício. Compreendo, deu certo. Depois que eu abandonei meu desejo de vingança, o amor de Berforan é a coisa que eu mais prezo. E o que ela sacrificou foi o amor de Berforan. Ah, exato. Não é um amor que ela sente. Ela continua sentindo. Ela. mais o que ele sente. Ela, mas também ela é burra na hora de dar alguma coisa. Não, ela foi sagaz. É, foi sagaz. Ah, eu vou dar o que é meu, dá dos outros. Tá certinho ela. Gente, eu vou sacrificar se ele. Caralho. Eu sacrifico porque eu gosto muito. Se ele. Mas isso foi fazer o desejo com as palavras erradas. Isso foi fazer o desejo com as palavras erradas. Com certeza. Exato. É que eu sou novo nesse negócio aí. Só tem um negócio interessante. É meu primeiro ritual. Quer dizer que meu furão gostava dela também. Amava ela também. É, mas não mais, né? Aí lascou, será? Né? Parece que agora ela tá no nosso time completo. Será que o meu furão gostava dela? Oh. Menos uma finalmente. Bem, se deu certo e algo foi realmente dado, então. Agora é mais alguém que sacrifica o amor da. Quer dizer, o amor da pessoa foi exatamente tem que ser ela. Não, amor não, é ela. É, amor não é. Não, não é você tipo amor pra te ficar. É outra coisa, mano. Espera, amor, ela está acordando. Ah, vocês estão de volta, então. Não, que, não, quem acordou foi Oriente. Finalmente. Bem. É. Parece que as últimas folhas estão caindo. Então. O crepúsculo se aproxima. Ajudem-me a me levantar. É isso que acontece com qualquer coisa. Viu? É, eu percebi. A gente ajuda ela. Não, você não. Você também tá assim. Eu ajudo. Você tá brincando? Eu caí as duas. Eu tô ótima. Já caiu duas folhas. Já caiu duas metas. Já caiu duas metas. Já tá metade do crepúsculo também. Ah, obrigado. Bem. O meu tempo está se esgotando. Como vocês podem ver. A árvore onde eu plantei minha alma está secando. O que vai ser de você quando ela secar? Partirei. Para onde? Para o grande mistério, além da vida. Espero que não seja o grande mistério de Hagrid. Algum reino de algum deus, eu acredito que me aguarda. Ah, eu gostaria muito de tomar chá com o Ina e os gêmeos. Mas eu sempre respeitei todos os deuses. Tenho predileção por alguns, mas sempre respeitei todos eles por igual. Isso é justo. Eu percebo que vocês tiveram êxito. Conseguiram trazer o Theon de volta à consciência. E algo mais. E aí ela olha pra cá, era no chão. Vocês me surpreenderam. O quê? Alguém mais. Sim. Alguém mais. Que bom. Fico feliz. Muito feliz por vocês. Mas agora. Ah, vocês estão feridos. Ah, bastante. Quem sofreu ferimento lá dentro e voltou com os ferimentos pra fora. Ah, só um pouco. Tranquilo. Não se preocupe. Eu irei providenciar. Para que sejam curados. E ela faz uns gestos, murmura umas palavras, tá? Essas palavras, esses gestos vão entrando na mente de vocês, tá? E aí surge assim uma fada no centro do círculo que vocês formam, tá? E ela fica rodopiando, cantando e dançando, uma fada translúcida, tá? E aí vocês vão sentindo suas energias sendo restauradas, seus ferimentos sendo cicatrizados. Um a Cirana da cura. Healing Spirit. Não, pra mim levar lá. Tá? E aí vocês vão se curando um a um. Tá? E aí ela olha pra você. Vira pra você, Gruel. Gostaria de agradecer tudo que você fez por nós. Deixar que a gente comesse os frutos da sua alma. E que você tenha nos ajudado a salvar o nosso amigo e a amada dele. Sim. Estou muito grato por vocês. Espero foi que, uma honra. Espero que, eu, independente de onde você esteja, que um dia nos encontremos. Nos encontraremos e estaremos sempre juntos. Afinal, parte de a minha alma estará viva sempre dentro de vocês. Por que a minha alma, cuzão? Ela também implantou coisa na gente. É, eu mandei na cara, negão. Ele implantou em mim. Bem. Bom, não gosto muito de despedidas. E, minha segunda visita a esse lugar e Bom, sempre será bem-vinda. Não quero alongar ainda mais as coisas, mas espero que vá em paz. E se precisar de qualquer coisa, pode chamar. Atenante, o que será deles sem você aqui? Isso, é isso que eu ia perguntar, negão. É, a outra já tá querendo cuidar dos bichinhos por ela. Não sabia, não. Isso é verdade? Você cuidaria deles por mim? Que bom. Ficarei muito grata se puder fazer isso. Sério? Eu, quantos são tem? Sim, 10, né? Responde a pergunta dele agora. Mas me diga uma coisa. Por que seus ferimentos não se curaram? Porque ela não é de Deus. Por causa de sua condição? É. Olha, Griel, ela é de Tenebra. Quê? Dessa forma. Não sou, não. Ainda assim, Tenebra é uma deusa. Não sou de Tenebra, não. Você traiu o Wina. Que Wina? Não sou de Wina. E ela faz assim em você? Desajeita seu cabelo? E aí, se ele volta a ser aquele esqueleto caquético. Isso parece ser um problema pra você, não? É, se tem que esconder, então é. Talvez eu possa ajudá-la. Sério? Sim. Mas a um pequeno custo. Só falar pra você. Nessa condição você é imortal, não? Eu era. Entendo. Sou mais não. Eu entendo. Ok, entendi. Porém, você pode ser destruída. Mas a idade e doenças não poderão matá-la, certo? Bem provável, eu acho. Não sei como é que vai. Você aceita sacrificar isso? Ter uma vida longa, mas um sacrifício? E aí? Vamos. Mas não eterna? Assim como desejava a Lilana? Sem problemas. Vou lhe ensinar uma magia muito poderosa que me foi ensinada por um grande mago do passado. O nome deste mago era Dorian. E ele fez uma magia extremamente poderosa para preservar a sua vida. Para preservar a sua vida. Ele plantou sua alma, tal qual eu fiz. Porém, ele fez isso em um retrato de si próprio. Viveu por muito tempo, mas não tanto quanto eu. Eu plantei minha alma neste lugar e vivi por mais de 3.500 anos. Se você fizer o mesmo, você abandonará essa aparência decrépita que possui. Porém, sua vida não será estendida indefinidamente. Ela terá uma duração. Se você plantar sua alma aqui, enquanto ela florescer, você viverá. Você viverá. Sai fora! Enquanto sua alma florescer aqui, você viverá. E os atos que você fizer alimentarão a sua árvore, a sua vida. Atitudes boas farão ela florescer. Atitudes ruins farão com que a sua alma definhe e apodreça. Isso determinará o quanto mais você viverá. Mas saiba que você plantará uma árvore. E mesmo as árvores não são eternas. Dessa forma, você viverá muito. Talvez até mais do que eu, mas não viverá para sempre. Além do fato de que, graças à sua bondade, você agora pode ser destruída sem ter como ressuscitar. Porém, enquanto sua alma florescer, seus amigos poderão usar os seus poderes mágicos para trazê-la de volta se algum infortúnio acontecer. Então, o que me diz? eternidade é uma droga mesmo, eu topo. Assina aqui. Então venha comigo. O sanguezinho aqui é isso aqui. A posa. Com três pétalas só? Não, que três pétalas? Uma rosa de cristal. Então é aí que está sua alma. É, vem do Jäger. De um quê? Do Yeti. Ah. Troca. Uma rosa de cristal. De cristal? Sim. Isso não é gelo. Parece? Não. É cristal. Já aprendi a avaliar. É semelhante à minha árvore da vida ali. Se você a plantar aqui, ela florescerá. Sério? Em qualquer lugar? Sim. Pode escolher. Vai escolher um lugar bonito. Quando você planta a rosa, aquele botão se abre. Você tem a impressão de que ela até cresce um pouquinho. Lembre-se, esta é sua alma. Faça coisas boas e ela apodrecerá. Faça coisas ruins e ela apodrecerá. E aí, conforme vocês vão vendo o botão de rosa se abrindo, florescendo, vocês vão vendo a aparência de esqueleto da Ciere sumindo e o corpo dela lentamente sendo novamente recoberto por pele. Voltando até aquela aparência jovem que ela tinha antes. Parece que vai ter comer de novo. Vá até o espírito. Que está ali. E banhe-se no seu poder de cura. Vai ter que mimir, respirar. Ah. E se não é sentir fome, vai aqui comer uma frutinha. Você vai assim no espírito. O espírito lá cantando, a fadinha cantando e dançando. Tá? E aí vai chovendo uma purpurina prateada em cima de você. E seus ferimentos vão fechando. Conforme você vai pondo a língua, você sente uma dormência. Assim. É cocaína. É cocaína. Essa fadinha tá louca. É, na verdade, ninguém tá sendo curado aí. Tá todo mundo na overdose. Você tá sentindo melhor. Mais uma coisa. Ela vai levar a mão até o seu rosto e passa a mão assim no seu rosto. Sente um leve ardor do lado assim. E um ramo. Um ramo florido surge em seu rosto. Isso facilitará para que você possa usar os seus poderes mágicos. Assim como eu. Além de lhe dar acesso a este lugar. Descanso tranquilo. Isso é bom, não para você. Esse lugar ele não precisa ficar fixo no ponto onde eu estou. Como eu me mudei para cá em definitivo, depois que eu me cansei do mundo lá fora, nessa minha longa existência, eu mantive num local fixo. Mas quando você sair daqui, o portal se fechará e desaparecerá. E sempre que você desejar, você poderá convocá-lo. Basta se concentrar neste ramo que floresce em seu rosto. Você levará este lugar e todas as criaturas que aqui habitam sempre com você. Olha o seu zoológico aí. E espero que você possa trazer muitos outros, como já trouxe hoje. Obrigado, Deus. Parou de ter essa comitiva com a gente. E aí, quando ela fala, como já trouxe hoje, você sente um cutucar assim na sua. Na sua calça, né? Na sua roupa, né? Tipo, puxando assim. O que. Tá com fome? Você tá sempre com fome, né? A gente vai providenciar. Bem, meu tempo está se esgotando. A alma de Ciri floresce enquanto a minha se esvai. É hora de dizer adeus. Tchau. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Lisbeth, por ter feito contato comigo, ter trazido seus maravilhosos amigos, ter trazido Ciri, que me sucederá aqui, cuidando dessas criaturas. E eu agradeço a presença de todos vocês. E espero poder encontrá-los um dia novamente. E ela vai se afastando de costas assim. Faz assim pra vocês. E ela vai entrando na árvore. Conforme ela vai entrando na árvore, a árvore vai se tornando translúcida até desaparecer completamente. No lugar onde antes estava a árvore, fica apenas um buraco no chão. Eu achei que ela ia fazer o esquema que ela fez comigo. O quê? O esquema que ela fez comigo. Tinha dos esquemas, sim. Que foi da vez que eu fui lá, que eu escrevi. Que pra gente voltar pro plano, pro nosso corpo, ela me levou pro alto de uma montanha e me empurrou lá de cima. Ela não gostava de você. Eu fazia isso, se você quiser. Inception, ela deu um kick. Parabéns, sim. Você é o retrato de dono. É. Só não pode olhar pra rosa de novo, tá? Não tem isso aqui. Agora tem. Olha, tem rosa. Olha, olha, olha. Só encosta, só encosta, pro tubo, só encosta. Virou a estátua de sal. Entra de costas na rosa do tubo, o que acontece? Quero ver se não vai estrepar os meus teus. E aí a Urântia finalmente desaparece. A marca no rosto da Ciri brilha e floresce. Todos os botões de flor se abrem. Que tamanho, eu lembrando aqui. É uma tatuagem. A tatuagem se é uma tatuagem transforma e floresce. Não é David Jones. Não cresce um. Um crustáceo aqui, não. Vai crescer um botãozinho, vai começar a vir. Cara, se der a caixa de marimbondo, você tira. Não, deixa os marimbondinhos. Eu abro o cabelo, tem um pombo sentado cagando. Cara, tá dando bicho aí, ó. Limpa. Tá uma abelha. Ela roda a gacha agora. Caiu. Acho que ela tá dormindo. Gente, a gente tá assustando. Ela abre os olhos. Se levanta. Olha pro Theon. Vai correndo e abraça o Theon. Daquele abraço gostoso, Theon. Você sente a presença dela indo até você, os pés dela pisando levemente na relva. E ela te dá um abraço forte, gostoso, quente. E você sente as lágrimas dela escorrendo. É você mesmo, cara? É o Buico. Para, gente. Estraga o olho pra ele. Abraçando você, cara. Uhum. Você está bem? Você está completo? Você lembra de alguma coisa? Você está esfregando o rosto assim em você. Tipo, muda. Alguém devia ter dado uma língua para ela. Chorando, né? Totalmente emocionado. Ela fala, né, mano? Fica ali abraçando você. Eu você quer ver. Eu olho para ela, como é que tem? Como ela tá? Tá bem. Bem. A aparência dela mesmo, no Borel? A aparência dela? É. É. Ela tá com uma sopa esquecida da ouro. Na verdade, tipo, não, o cabelo dela tá fisicamente aqui ou é só uma fisicamente? Ah, tá. Fisicamente. Então, vocês estão todos semi-peladinhos aí, né? Ela virou a cara. Não, vocês estão com equipamento agora. Com equipamento? Com equipamento. Mas aqui não são permitidas armas. Vocês estão sem armas. Ainda bem, porque eu não tinha uma. É que acontece. Será que a arma atravessa todas? Não, não meu. Não, acho que eu mandei numa rosinha ali. Você é a minha. Você é você. Deixa eu olhar numa rosa lá, ver um negócio na rosa lá. Ela tá bem tela. Vou dar um presente pra cara. É, que sim. Peraí, deixa eu levar uma rosa e que rosa bonita levar pra Marte. Abraçando você, tá? Aí, valeu. Oh, desculpa. E ela fica ali abraçando o Theo. Acho que merecemos um dia de descanso. Então, por tudo que nós passamos. Sim. É, mas eu acho que aqui é o melhor lugar pra descansar. Sim. As paisagens serão. Não, você não tá falando assim. Tá falando meio assim. É, pelas paisagens. Eu quero tá desmatando você com o abraço dela. É um bom, porque vai ter que fazer um. Não esqueci isso. Ela abraça você assim, ela vai passando a mão na sua cabeça até assim. Sentindo você, tocando você. Desculpa, amor. Tava engraçado. Abraça ele. Ela beija você. Não se empolga. Aqui é isso. E aí? Ah, estão os dois indo molar, vai estar olhando, caralho. Ah, o cara tá lá abraçado, não tem um. O que ele pode fazer? Ele pode abraçar ele. Você falou pra gente descansar? Sim, eu acho que aqui é o melhor lugar pra descansar. Tá escurecendo já. Então. Ah, escurecendo. Finalmente, né, Sim? Ele deixou. Ele não é mais elfo. Né? Eu já tenho as ossos dele. Em uma fila. Tem que estar com sono. É, eu também quero descansar, né? 4 horas tem que ser. Você nem deitou na relva ali? Só aqui, ó. Meditando. Que é a minha do trem. Quando você cai ali no chão, porra, cai ela, assusta assim. Olha pro celeirinho. E aí continua abraçando o tempo. Vocês estão na hora de descanso, Griel. O celeirinho já se espichou. Eu acho que esse lugar é um lugar seguro. Eu vou ver se eu faço uma rede pra eu deixar. Quando você fala isso, Lisbeth, a cara larga do tempo assim, olha pra você assim. Daquela torcida de nariz pra você assim. Ela voltou igual. Agarra o teão. Ai, Jesus. Vamos descansar, pensar que temos que voltar para Lá menor. Lá menor. Lá maior. Acho que tá ficando sustento. Lá maior. Lá menor. Lá maior. Tons menores. Lá menor sustento. Lá maior sustento. Tons menores é mais difícil de tocar. São os mais tristes. E aí, que mais? Na verdade, tem 3 sustenidos ou 4 no Lá menor. O que mais? Esquece o Lá menor, foca. O menor sustenido aqui. Que mais? Não, não tem. É. Se vocês me dão licença, aí eu vou. Pegar a sua rosa? Ou vai se apresentar pros animais? Não, eu vou dar uma olhada em todos os bichinhos que tem aqui. Inventário. Então, você come o quê? Tem dinheiro. Quando você fala, isso pro hotel, a cara olha pra você e dá um sorriso. Você quer ir junto, cara? Não, bastante você só. Você vai falar algo. É uma palavra. É, use a boca. A gente quer saber se você fala. É sério? É o Kip, isso aí? Calma. Ai, meu Deus, não é Joana Grandona. É Joana Grandona. É Joana Grandona. É Joana Grandona. Quando a Toff fala, ela olha pra Toff e grita, desesperada, morrendo de medo. Balbuciando nada com nada, ela vai se esconder atrás de você e tá apontando pra frente. Isso as pedras que você colocou lá. Ela te ajudou. Vamos com a Siri ver os animais que tem aqui. Ela ficou. Ela ficou especial. É, a Talon já dizia, né? Ela é uma criança especial. Só que eu não sabia o quanto. É. E a gente falta você pegar entende a alma dela. Você não sabia que ela tinha feito lateral? Dá pra desfazer? Ela olha uma flor assim no chão. Não, não, cara. Começa a fluir. Não, como? Gente. Sugestão, durma. Alevandro, eu acho que não deu certo. Ok. Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Quem deu presente bugado? Eu não sei, mas eu de classe. Foi o top! Foi o top! Foi o top, o povo não fala! Top. Deu certo, eu posso saber. Dá pra todo mundo jogar um insight? Insight? Pra entender o que tá acontecendo? O lobo fala. Murray. Ah, Todos vocês ouvem. Responde logo, Moraine. Estou aqui, Lu. Pode falar. Vocês deram a essa criança um lampejo de alma, uma faísca de alma, para que ela pudesse voltar à vida. Porém, tudo aqui nela está confuso. Sua mente, sua mente está em frangalhos, fragmentada, Murray. Vocês precisam cuidar muito bem dela. É como se fosse uma nova carne. É como se ela fosse um bebê acabado de nascer. Né? Ah, ela tá dormindo. Tá dormindo. Então acho que todos ouviram o que eu lembro disso, né? Sim. É como a gente mexe na mente de alguém. Já descobriu, né? Ah, eu não quero na mente dela pra fazer a mesma coisa, só me desculpa, mas. A gente vai ter que ensinar ela tudo de novo. É. Ela terá que reaprender. Diga, Nico. Quem é vivo sempre aparece! Ela tá. Entendi. Olha que lugar legal pra vocês. Mas olha como tá limpa a minha roupinha por dentro. Eu já vi isso acontecer. Sério? Quando você viu isso acontecer? Muitas vezes. Muitas? Os humanos entraram no reino das fadas e ficaram assim. E tem como. Eu voltei bem de lá. Sim, precisa de encantamentos muito poderosos pra trazer uma mente de volta. Eu. Você sabe algum ou sabe onde a gente pode conseguir? Eu sei quem pode fazer. Quem? Ah, tem que jogar xadrez, né? É mesmo. Ela gosta do xadrez. Oh. A gente pode ir lá depois se a gente salvar o mundo. Eu não entendi a referência. É a rainha das fadas. Ela pode salvar a mente dela. Porque eu não lembro que eu tinha escravidão. Porque você tava matando as fadas dela. Você não sabe, você não tava lá. Não, óbvio, era isso. O que era? Mas o que tem a ver com escravidão? Ela ia trabalhar pra ela, alguma coisa assim. Ia ficar um tempo lá pra. Não, eles negociaram. Ah, negociei. Depois ele ia passar o resto da vida dele na eternidade. Ele ia pra lá com a vida dele. Você vai servir depois a ela. Enquanto isso, a Nick tá aí cuidando do inventário. Eu não lembro disso aí, não. Foi isso mesmo, tio. A Nick tá com o seu. Ela faz voltar sua. Não é pra cérebro. Você cuidar da Nick. Isso aí você vai lembrar. A rainha pode, por exemplo, curar uma mente que está com problemas. Qualquer pessoa que fica assim meio louca, não conhece ninguém mais, pode ser curada. Você não poderia levar a gente agora? Quanto tempo passa? Mas como ela pode curar. Sério? Então ela pode curar o grandão também? Sim, você conhece alguém mais? Sim, conheço mais alguém. Ah, conheço alguém! Conheço alguém! Preciso muito. O que ela cobra? É. Quem depende que você conhece? Hã? Depende do humor dela. Depende do humor dela? Sim. O humor dela é meio complicado. Vocês estão falando do meu cavalo? Não! Outra pessoa. Quem que é? Outra. Quem? Não, cuide sua vida, Grial. Bolimar, fome. Bolimar tá bem, ele feliz. Temos que cuidar da cara enquanto isso. Mas será que ela vai poder nos acompanhar? Na verdade, o Nick, a gente não consegue até lá rapidamente falar com ela? Rapidamente? Você é louco? Fala com a Rainha rapidamente? Não funciona assim. Sim. Não quero mais nada. A cara fica aqui. Então, eu pensei em deixar ela aqui, mas eu preciso ver. É que da outra vez ela conseguiu falar com a gente tão rápido. Ela mas que você ficou lá? Eu não sei, o Hold não sabe cuidar de alguém. O Mamute sabe. Você me permite visitar ela todos os dias aqui? Claro, a gente dorme. Provavelmente a gente vai vir dormir todos os dias aqui. Não abusa dela. Com a mentalidade dela, ela não pode ficar sozinha. Eu não conferia de dormir aqui, não. Os animais. Eu duvido que tu ia conversar com ela hoje. De acordo com tudo, não ia, mas... Então, ia adiar de qualquer jeito. Mas se ela ficar assim pra sempre, ou se ela realmente for outra pessoa, teria que reconquistá-la ou abandonar essa cidade. Pera, eu sei quem que é. Ela se lembra de você. Jeff, inside. É, inside novo. É ninguém. O que é? Que ela tá falando da mente assim? Não, claro que não. Quem que é? Uma rainha das fadas tem poder de mexer na mente de um deus? Não, né? Tem a mente dela. Homem de pouca fé, se não for... Não. Isso, depende do humor de Lindy, né? Quem que é? Que joga inteligência pra tentar lembrar. Vamos lá, okay. Pra vocês é ability check e pra vocês a dificuldade é bem difícil. É história? Eu não jogou com vantagem, pra ela foi fácil. Não, eu lembrei na hora que você tava. Na hora que você fala, eu já sabia, lembrei quem era. Muito difícil, dificuldade 25. Eu acho que é insight ou não? É insight ou não? Não, é inteligência. Não é um ser história? Não, inteligência. É, acho que 16 não dá. Né? Um 16 não dá. Não deu. A gente já formou essa pessoa? Já. Ou só. Já não tem sido muito tempo. Bem. E aí, ninguém vai mais vai tentar? Eu tenho menos um, né? Passou? Sei, mais uns 20 e pouco de bônus. Vem cá, Di. É só o bônus, né? É só o bônus. 25 bônus. Mas ele não soma atributo. Peraí, que tipo de jogo que tem? Investigation? Não, só investigation. Não, só não é semi-tro, é. Bom, eu não conheci essa pessoa. Tem 16, mas. Só em off. Ah, é verdade. Na ação tá, é só você, tá? Não, eu tava com mais gente, mas você não tava. Não, não tava. Você se dividiu. É, verdade. Sazora tava limpando muito saco, tava atacando em mim. Nossa, mas faz tempo então, hein? Eu já dei o spoiler. Já deu a dica. Já deu a dica. Ó, a bruxa. Nossa, não, então tem mais. Mano, nossa, eu vou vender minha alma pra essa venda. Você também não sabe? Eu pensei em outra pessoa. Não, então escreve aqui quem que você pensou. Eu tô é a bruxa, né? Aquela bruxa doida aqui. Nossa, não vou falar. Não posso. Não, não posso porque não qualquer consigo. Lado. Então não tem como. Eu tô perguntando em off, caralho. Em off, caralho. Ah, mas eu já tenho que fuder. Eu já tenho que liberar se eu vou falar ou se eu posso falar ou não. É infortuna. É infortuna. Tá duro quando dividir. Pega uma caneta, algo que escreva. Quando eu falo empreste algo que escreve, é pra pegar uma coisa que escreve. O meu somo por cima. Mas o som, porque não é servidor. Não, mas o som porque é. Quando a gente podia escolher duas coisas pra somar atributo. Pergunto pra você novamente: assim, uma rainha das fadas tem poder de interferir em um deus? Ele não é um deus. Ele não. Então? Mas ele não fez aquilo nele mesmo. Mas não foi isso que fizeram com ele. Ah, eu sei quem que é. Não foi isso. Eu sei de quem ela tá falando agora. É alguém que ficou de uma estátua. É um poder de um deus. Não, o poder de um deus não é esse. Não, é possível isso. O poder de um deus não é deixá-lo louco. Vem comigo que eu posso. Assim, foi não. Foi imposto a ele. Só falta foi perder os poderes de Deus. Completa. Vai ficar um mendigo louco. Não, ficar um mendigo louco então, não. Vai perder o poder de Deus. Ficar um mendigo louco é consequência. Mas a questão é, ele não é louco. As pessoas acham que ele é louco. Exato, ele é só um malcaviano. Ele tá falando. Ele é só um malcaviano. Ele tá falando tudo que ele sabe. Mas nada diz que não é. De uma maneira idiota, sim. É igual a descrença das pessoas, das palavras dele, fizeram com que ele ficasse meio loucão. Gente, eu tô falando a verdade, pelo amor de Deus. Mas ele é tipo a gente combinar de ignorar um de nós aqui durante um ano inteiro, a pessoa vai ficar louca. Cara, ninguém fala comigo. É um deus que perdeu os poderes. Exato. Mas ele não é louco. Ele ficou louco. Ele perdeu os poderes. Mano, quanta gente maluca te conhece, cara. Mas não é esse que você lembrou com o seu teste. Não, Você já entendeu? Então escreve aqui. Já entendi. Escreva, vamos ver se você já entendeu. Primeiro você errou. Tá difícil, hein? Primeiro errei. O meu segundo. Check. I know. Porra! É, acontece, né? Eu, hein? Esperando 2 anos pra dar esse plot, caralho. Cara, doido pra fazer a cara retardada, mano. Ok. Vocês vão então descansar? Sim. Antes de descansar, eu fiz minha rede lá, correu uma... Você tá rindo? Eu fiz a rede mesmo. É, eu fiz uma rede lá para eu deitar. E eu vou até a árvore que a Urante entrou. A gente tem consciência de que ela morreu, né? Sim. Ela tá morrendo ali. Ela morreu. Na verdade, ficou só um buraco no lugar onde estava a árvore, né? A árvore foi desaparecendo junto com ela. E... O buraco continua lá. E acendo uma vela pra ela. Okay. Mas por grande respeito. Quando você acende a vela, você escuta em sua mente uma voz dizendo: obrigada novamente. E aí desaparece a voz dela. Bom, vocês vão descansar? Sim. Nunca vai, pelo lugar. Eu já tô descansando. Vou fazer um tour pelo lugar. Você faz um tour pelo lugar. Vê tudo quanto é bicho que tem lá. Tem rio, tem cachoeira, tem montanha pra escalar. Tá, é um lugar bem vasto. É a maletinha do. Do. Como é que é o nome do cara? Do. Newt. É a maletinha do Newt mesmo. Até maior. É a maletinha do Newt mesmo. Até maior que isso. Dentro dos bichinhos que tem ali, tem. Eu tô precisando aqui, ó. Dá uma alongada dos. É que essa vez tem alguns animais ali. Tem trilho suficiente pra conseguir cuidar da Kyra. Se a gente deixar ela ali dentro. Porque não tem nós condições da gente. A Nick é pequena, a Nick não sei se ela. Mas não falou, o Rod talvez cuide dela direitinho. Com que é bastante geleia. Ela vai ficar gordinha. É. Não, são animais ali. Mas animais que nem o Kurama é super inteligente. É, você vai deixar ela sob os cuidados do Kurama. Não é Mogli, caralho. A última vez... Você vai deixar ele ensinar pôneis malditos pra ela também? A última vez, três Halflings sumiram. Ninguém sabe onde esses caras estão até hoje. E o molequinho aprendeu pôneis malditos. É. E assim, morreu depois. Você ensina ela igual naquele filme. Bem, faz assim, Selenin, deixa um clone aqui. E... Ensinaram não, spoiler, eu não vi ainda. Sai do plano e desaparece. Tem que estar no plano dele. Não dá spoiler. Ó, quando o pessoal tá decidindo que vai fazer, eu saio andando por aí. Ok. Mas vocês vão andando por ali, é um lugar vasto, cheio de criaturas. Eu tô pouco me fudendo pras criaturas. Tá pouco se fudendo? Tô absorto nos meus pensamentos. Eu acho que não, Toff. Eu acho que sim. Porque de repente você sente uma massa gigantesca à sua frente. E você absorve em seus pensamentos, você tromba nessa massa gigantesca e fica grudada nela. Quando você sai assim, olha assim, você vê um caracol de 3 metros de altura. E ele olha assim pra você com os olhinhos, né? Torce a cabeça de lado, abre a boquinha. É um caracol de corrida? Não é um caracol de corrida. E aí vai desvia de você e vai andando lentamente. E vai comer umas folhinhas. É tipo um exixor, cara, eu sou eu, né? Tem um fim. Quer dizer, não tem um fim, mas né? É rápido se chegar no. Não. É meio plano, exixor, cara. É um semi-plano. A terra é plana. Aí é plano. Bom, quando vocês finalmente encerram as suas andanças, vocês vão descrever o que vocês vão querer fazer depois, tá? E aí vocês finalmente se dão por vencidos e resolvem descansar. Tá? Quando a Cieira determina que é hora de descansar, se ajeita ali junto com os bichinhos dela para entrar nos estudos dela. Tá? A noite cai no lugar, aquela luz que fica no céu, ela escurece e anoitece e fica um brilho prateado no céu, como se tivesse uma lua. Tá? E vem até alguns brilhinhos, como se fossem estrelas. Eu vou sentar, Jeff. Tem uma fonte de luz? Tem, não, é. Eu vou sentar e lá. Eu tô lendo o livro lá do conto do Arquê. Rouba as coisas, rouba as estrelas, meu amigo. Não entendi. Não. Clarinha aqui pulando. Não, mas essa pula engraçada. Ah, ok. Entendi. Vou ficar ali. As quatro bolinhas. Bom, acho que deu, né? Então vocês terminam descansando no reino de Ura Sieri.